Bem-vindo ao canal Telefotografão. Hoje, para a vossa doutrina, temos já enviado em direto um estagiário que chegou lá pelo seu próprio pé. Vamos passar imediatamente para nos relatar em direto a celebração da seleção francesa desta grande vitória que teve no Mundial do Pontapé na Bola. Vamos passar então para o nosso correspondente especial, o Simpson. Simpson, conta-nos lá então como é que está o ambiente aí nos Campos Elísios. Ora, boa noite a todos os portugueses que me ouvem. Estamos aqui realmente a testemunhar uma zona de conflito festiva. Com licença, está muita gente a correr aqui em pânico. O ambiente de festa é de cortar a respiração, eu diria até de cortar a cabeça. Muita festa se vê. Aqui uma autêntica festa e uma, digamos, forma de como este exemplar multiculturalismo no seu melhor, em que está a pôr muita gente numa fuga festiva. As faces das crianças à minha volta, com licença, muita gente anda a festejar com armas brancas. É só um bocadinho de consenso. As faces das crianças mostram um horror festivo. Toda a gente está a aglomerar-se, a correr para as estações de metro e transportes públicos, provavelmente para ir abrir o seu champanhe e continuar a comemorar esta vitória da seleção caniana, peço desculpa, francesa, com todo o seu esplendor, de tudo o que o futebol tem. Estava aqui a cair em garrafas ao pé de mim, com licença. Civis em evaporação celebratória, portanto, estava eu aqui a dizer. Digamos que nada representa melhor o fair play que estes festejos agora mais, digamos, multiculturais. Talvez nós não estejamos tão habituados a este ambiente altamente festivo, mas realmente o futebol simboliza multiculturalismo, o fair play e tudo o que eu vejo aqui à minha frente. Eu peço desculpa realmente não haver um feed de imagem, mas o nosso cameraman, digamos, que alguém levou a câmara dele para ir festejar ali para junto à Torre Eiffel, o que não há problema nenhum, porque nós somos todos uns bons humanitários. Aqui há um investimento também, vê-se aqui ao lado, nas arcadas, um investimento na remodelação do património público, ou seja, temos vários civis, tipicamente, digamos, multiculturalmente franceses, a destruir, digamos assim, em forma de investimento o património público para haver trabalho para a reconstrução, que é um bom plano que culturas diferentes nos andam a trazer aos nossos olhos e aos olhos dos nossos gestores, que obviamente vão chegar à frente com os dinheiros públicos para remodelar novamente até ao próximo festejo, digamos, a catalisação de mais postos de trabalho, digamos assim. E pronto, eu agora vou-me desviar aqui desta avenida. Realmente só viajei com este par de ténis e o sangue que escorre para as tarjetas, vermelho, vestido, um sangue de valor de quem marcou o gol, está realmente aqui a deixar-me de estar em posição e com rede até para continuar esta comunicação. Por isso, fica daqui a palavra que é futuro, é investimento, é celebratório, é uma festa e estamos todos contentes por sermos praticamente o único canal a relatar isto, apesar de sem imagem, para toda a gente que está autenticamente e atentamente utilizados. Obrigado e boa noite, de volta ao estúdio. Dia 21/7/2018, sinto um cheiro no ar, não é grelhados, não é cozinhados, mas basicamente estou perto de entrar de férias, quis trabalhar 11 meses seguida para sustentar com os meus subsídios toda a gente que muitas vezes não passam de perdulários que andam a viver à conta que nem parasitas dos nossos cheques. Cá estamos nós para mais um podcast, para viajarmos pela estupidez, digamos, mediática e pela influência social que todos nós sofremos. Obviamente eu gosto muito do meu país, mas dou sempre a volta ao mundo, porque todos os sintomas desta doença acabam por bater cá. E tudo vem de algum sítio, não parte exatamente cá, porque os nossos patrões estão em Bruxelas, são influenciados por este globalismo. Eu gosto de me focar neste globalismo e apontar o dedo aos criminosos chamados dos mídia, que se a televisão fosse uma pessoa, vocês não deixavam entrar na vossa casa. Cá estamos nós outra vez, o que nós ouvimos como intro foi realmente aquele ambiente de guerra para festejar a vitória da seleção francesa, que não passa realmente de uma cambada de kenianos e estas naturalizações que existem dentro da bola. Eu não percebo porque é que tantos fanáticos confundem às vezes o seu fanatismo com a bola, com o fanatismo do fundamentalismo islâmico, acaba por ter estas repercussões, mas obviamente que os mídia, como não lhes interessa a agenda em relação à FIFA e à UEFA serem uma grande máfia e pagarem grandes cheques para nos distraírem mediaticamente, e quem não está já farto deste caso do Bruno Carvalho, que era corrida pontapé por esse oceano fora até se afogar, eu não sei o que é que hei de dizer, eu não sei até em que tantas apreensões destes motards, os Hell Angels, entre 56 a 59, afinal 39 foram presos e todos os dias praticamente há rusgas nas SADs dos grandes clubes e onde há fumo, afinal não há fogo, coitada da nossa bisavó. Não tinha razão no seu provérbio, porque continuamos assim a bater um bocado com os cornos na parede, a acreditar em coisas que às vezes são, na minha opinião, intelectualmente desonestas e acaba por provocar estes climas. Obviamente que a França também já não está com um clima francês, a própria seleção há uma representação disso, eu continuo a relembrar que em 2004 houve escândalos de prostituição de menores, porque obviamente quando tu tens dinheiro como os quenianos pagos a peso de ouro a dar pontapés numa bola a marcar uns golos, são ilibados de crimes de pedofilia, vamos chamar-lhe como é, porque aparentemente se tu violentares uma criança, mas a mandares-lhe 20 euros para a cara, já é prostituição infantil, e então e aí não se passa nada. Aqui está a minha intro, foi realmente aquele ambiente de guerra, eu podia ter pegado em sons de um conflito realmente autêntico, mas acho que realmente o festejo de uma vitória que teve estas repercussões destrutivas, e mais uma vez os mídia fizeram o que estão de ignorar, porque o cheque da FIFA vale bem mais do que a nossa opinião, estes, digamos, complacentes, o braço direito dos ladrões, são o ladrão que fica à porta, enquanto os globalistas estão a roubar a horta. Cá está, mais um podcast, começou assim, foi uma brincadeira, peço desculpa, mas realmente as coisas quando tocam em corrupção demais, eu tenho que ser, pelo menos eu pessoalmente, honesto intelectualmente, o suficiente para dizer eu vou largar exatamente esta perda de tempo, que é ver 22 putos de cuecas a dar pontapés numa bola, multimilionários, e desde quando é que um gol me pôs um bife no prato, ainda não percebi, mas tudo bem. Vamos então começar a viajar para esta estupidez mundial, para esta hipocrisia mediática, para esta manipulação social que nos impede de ter uma discussão no café saudável, porque basicamente anda toda a gente a ler o Correio da Manhã, a ver a televisão, a ouvir o canto em coro, vários fatores, várias coisas, vamos passar por aqui, porque o problema de eu acumular também este tempo de fazer podcast é que acabo por acumular tantos clipes e tantos tópicos para discutir, para pessoas que sabem o que é que se passa, que acaba por ser overwhelming e depois fica com tempo demais, porque se falar de coisas importantes, aparentemente também tem que se resumir a 2 minutos, e eu não vou por aí, eu acho que isto são assuntos absolutamente importantes, expansíveis, e deixem-me já me dar a mim próprio uma palmadinha nas costas, é muito feio, mas para quem já ouviu os meus podcasts anteriores, eu próprio já disse aqui na minha bola de cristal baseada na lógica que o Google ia ser a próxima vítima após a falta de provas da colusão da Rússia com a vitória do Trump, por vários motivos que já vos expliquei, não vou repetir, mas isso pá, está a acontecer. I like it. Toda a gente gosta de vez em quando, essa que é feia, mas dizer I told you so. E cá está a União Europeia a processar o Google, querem um check-in, gananciosos como eles, não há ninguém melhor. Até o próprio Benfica quer processar o Google por causa do escândalo dos e-mails, e eu tenho que dizer, é pá, vê lá se tipo faz uma password mais segura, e como é que a gente vai processar um serviço que basicamente é gratuito? Ele é gratuito porque andam a ganhar dinheiro com a nossa informação, já disse isto exaustivamente, eu não sei como é que as pessoas ainda não perceberam isto, chegaram um bocado tarde demais à internet, não sei, não percebo, mas realmente Cuidado aí, pessoal, dick pics e pachachas na net, isso vai-vos morder no cu, estou farto de dizer isto, e além do mais é lógico, né? É preciso ter nenhum know-how informático para saber que tudo, a nossa pegada digital está a ser registada. De uma maneira, nós temos um cadastro gigantesco e as pessoas continuam aqui no erro, em troca do protagonismo, de continuarem a enterrar as suas vidas, mas pronto, seguindo em frente, partam a França toda para uma vitória, vamos destruir a Europa... Vamos destruir todos os países soberanos. Com licença. A Europa está sob ataque e os mídias, aparentemente, continuam a promover tudo o que tenha a ver com algum tipo de caos, destruição e promoção de guerra, porque aparentemente alguns presidentes que andam por aí a tentar ter conversações em vez de conflito, e isso é negativo, porque ou têm a cor errada, ou simplesmente, eu depois já tenho para aqui uns clipes, a discussão acaba por ser... Pronto, como já falei anteriormente, desde 2015, eu sempre achei, olha que o Trump ainda ganha por causa desta vergonha mediática, e eu acho positivo haver realmente esta discrepância, esta divisão de facção, apesar de basicamente a política, os nossos governantes são especialistas em, digamos, gerir a divisão social em troca de votos, e não é à toa que andam a mandar vir imigrantes dentro deste socialismo, que é a evolução do manifesto comunista que não, só não dá direitos é realmente aos próprios conterrâneos, e sempre que há um presidente, ou um líder, um primeiro-ministro, seja o que for, que tenha algum tipo de resolução que seja mais virado para os próprios conterrâneos que pagam a conta e o seu próprio ordenado, são sempre ostracizados pelos mídias e, obviamente, que então, quer dizer, o ordenado não deve estar a ser oferido pelo público, são simplesmente políticos corruptos e comprados por estes globalistas como o Juncker, que anda a cambalear com os seus copos de gin para falar em nome da União Europeia, em nosso nome, e para isso, quer dizer, vamos buscar ali um desdentado vagabundo, coitado e desgraçado, para ser o nosso líder político, porque eu até acredito que ele tenha mais noção da realidade e do que nós devíamos seguir como rumo, do que estas elites que continuam a promover simplesmente fantoches com os seus fiozinhos articulados, que vêm de, às vezes, estados e países que não interessam a ninguém e governam-nos por baixo das sombras e para quem... Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas então vamos começar pela hipocrisia. Foi discutido há pouco tempo no Twitter, puxado assim pelo grande Arquimedes, a deturpação da arte. E a arte é algo que influencia culturalmente e socialmente as gerações vindouras. A arte pode evoluir uma cultura e a arte pode destruir uma cultura. E nós sabemos perfeitamente que, em termos de promoção, a arte também anda assim um bocado de pantanas, porque é absolutamente ridículo o que se passa aí, chamado de arte. E, obviamente, que o racismo e a apropriação cultural também tinham que chegar à arte. E, pronto, eu gosto de seguir a minha... parte, eu sempre fui um bocado fascinado pela música, eu digo a toda a gente que tem filhos, não é que imponham, mas tentem dar uma componente, ou promover alguma componente artística, desde que não seja pavonearem-se minus, ainda como crianças em frente a um espelho, para ser uma popstar. Estou a falar de arte a sério, porque isso faz algo, traz uma descoberta sobre o próprio indivíduo. É muito filósofo, mas... é algo que quase te transcende quando tu te vês próprio a fazer algo que achas que é impossível, porque todos nós já olhámos para alguns artistas, e eu estou a falar mesmo de música, como é que estes génios conseguem sacar disto, e muitas vezes essa arte vem do seu próprio sofrimento pessoal, e etc., e é uma forma de canalizar várias coisas que te faz até ti próprio, na minha opinião pessoal, descobrir algo sobre ti que é um... te dá algum tipo de independência ou soberania, ou fazer pensar pelo menos de forma diferente, e não é a questão da forma diferente, porque acho que para quem me está a ouvir, quem anda a pensar de forma diferente é o que nós podemos chamar de inimigo, e temos que lhe chamar assim porque eles é que nos chamam assim, porque não conseguem ver a lógica a transparecer através de várias coisas. E então vamos falar de jazz. Jazz, not um chato, realmente já ouvi alguns... quotes que jazz é música para músicos, e eu acredito, eu até nem sequer consigo apreciar muito o jazz contemporâneo, que é basicamente o pessoal que pega em todas as escalas, toca nos sítios errados, mas diz que está musicalmente correto, porque era essa a intenção. Mas do ponto de vista de quem está a ouvir, porque a arte vive de quem a pratica e a arte vive de quem a ouve. E sem ouvir pessoas, sem haver pessoas que a ouçam, o artista também não tem motivação para fazer a sua arte. Mas aqui entra um bocado o elitismo e eu não sei bem até que ponto é que isto também é uma deturpação artística a nível musical. Mas obviamente que chegou o marxismo cultural à porcaria do jazz, que é a coisa mais solta, mais livre, mais transcendental que algum músico pode estar em palco a fazer. Mas, claro, chegámos a este limite da burrice dos leigos a ditarem sempre com o apoio destes globalistas para destruírem a cultura e todas as sociedades para sermos vendidos a preço de salto, a termos exemplos como estes. Quer dizer, o Festival de Montreal, que é dos mais conceituados, que traz novos artistas, novos talentos, nova gente, que traz vibrações no sistema nervoso diferente, porque arte realmente interessa, faz parte também da nossa cultura. Em termos musicais, como já disse também em podcast anteriores, os putos vestem a música que ouvem. Realmente influencia. Toda a gente se lembra da banda sonora, daquela sessão de sexo com que fizemos amor com uma mulher, não sei. Música tem uma influência muito grande. E os mídias sabem disso, por isso é que às vezes põem aquelas músicas melodramáticas atrás de reportagens completamente insípidas para termos pena de algo que já sabemos que é um assunto que existe há muito tempo, mas decidiram naquele fim de semana falar, porque as firmas de relação pública estão fechadas para inventar as notícias que nós todos os dias comemos à colherada. Vamos ouvir então mais um passo de deturpação artística, neste ponto mais musical e da mais, digamos, sofisticada que devia de ser promovida. Eu pessoalmente acho que música só é dividida em várias categorias para a FNAC conseguir pôr o teu CD no sítio certo para tu o conseguires comprar, porque obviamente que a indústria influencia muito todo o leque de escolha. É engraçado como hoje em dia nós temos acesso a tantos músicos até de casa como eu, que era coisa que a tecnologia não permitia, por exemplo, na década de 80 até, ou custava um balúrdio e tínhamos que sempre recorrer à corporação para basicamente patentearem a nossa arte e nós não podermos aclamar que, apesar de alguém que a tenha criado, não podia ser a pessoa que havia de reclamar os direitos sobre ela. Muitos exemplos existem, ainda há poucos anos o Mick Jagger conseguiu comprar o catálogo de volta dos Rolling Stones, por isso é que eles andam a angariar dinheiro para a reforma, a tocar os êxitos do costume. Mas é isto que a indústria também turpa a arte, e agora o marxismo cultural está em força dentro até das formas de arte que muitas vezes são um pouco incompreendidas dentro da população geral. Vamos ouvir o clipe então para começar. Concerns about cultural appropriation and access aren't confined to film or even Hollywood. Today, the Montreal Jazz Festival cancelled one of its high-profile shows. Slave has been the subject of protests in recent days. Its acclaimed director is white, that's Mabel Lepage, and it featured a white singer singing songs written by black slaves. This comes a day after prominent U.S. singer-songwriter Moses Sumney cancelled performances at the festival over his concerns about Slave. Mas quem é esta gente para estar a reclamar? E o mais irónico às vezes é que, para já, obviamente, quem adaptou aquele tema tinha a cor errada, porque o racismo anda inverso, muito estranhamente. E qual é o problema? Porque os criadores daquela canção, e mais uma vez, eu não estou a defender a escravatura, isto já é assuntos do passado. Eu acho que devíamos usar estas pérolas para realmente continuar a evoluir e quase como contar uma história do passado de uma forma mais, digamos, anímica em relação ao que realmente... Epá, aconteceu, porque não fui eu, não foste tu, tu não és a vítima, eu não fui o carrasco, o que raio é que estamos para aqui a falar? Não, simplesmente um monte daquela gente que anda com aqueles tiros de shotgun nas orelhas e aqueles piercings que deformam as orelhas à brava e tatuagens e aqueles ganchos para pendurar a toalha pelo nariz na casa de banho, andam para aqui a refilar e sem terem absolutamente noção de que raio é que se passa. E o mais engraçado é que hoje em dia está tudo tão limitado a soundbites, está tudo tão limitado a ver vídeos no YouTube com 2 minutos, ninguém tem paciência para aprender. Eu acho piada, por exemplo, às vezes ouvir, epá, este podcast é muito grande, mas afinal vocês têm a paciência para sentar e ler um livro ou não? Porque aparentemente as pessoas têm esse calibre de conhecimento e de sapiência que eu noto. Afinal, o que é que vale a pena? Porque tudo na vida que vale a pena demora o seu tempo a atingir. Tudo o que é gratificação instantânea ou que nos está a levar a esta destruição social, cultural, que os nossos governantes, e não são os nossos governantes, eles são simplesmente os fantoches, os outros governantes, aqueles que inventaram o dinheiro que a gente usa no bolso, aqueles que nos escravizam financeiramente com as suas alavancas de juro, aquelas firmas de rating privadas que ninguém sabe o nome, estas SADs que distraem-nos todos os dias, que não fazem mais nada que lavar dinheiro, e mesmo com uma vitória destroem uma capital, os Campos Elíseos, meu Deus. É assim que nós andamos? Tudo bem. E depois chegámos a um ponto. É que chegámos realmente, tristemente, a um ponto que a discussão agora fica mais ou menos assim. Ora, vamos lá ver. E isto é o exemplo típico de como pessoas que... Epá, eu detesto ter que dizer isto, mas não têm paciência, não é paciência, se calhar não têm o interesse. Há aqui um fator dentro do ser humano que todos nós andamos ocupados, todos nós temos muito tempo, mas isto é a tal parte do jogo. Eu próprio não consigo às vezes gravar um podcast todas as semanas como eu queria, porque realmente não tenho tempo, mas eu realmente não tenho tempo, pá. Ando dividido em pagar com os meus descontos o cheque para gente que vem para aqui sem mérito nenhum. E eu continuar a perder os meus direitos. Epá, eu tenho que ocupar algum tempo com isto porque eu noto o sintoma. Nós notamos o sintoma. Mas o que é que se passa? O que é que se passa? A educação está aí pela pia abaixo. O sistema de saúde nacional não nos serve. Cada vez exigem mais direitos, têm menos horas de trabalho. O privado está sempre a sustentar isto e nunca tem... Nunca tenho nenhuma... tenho que me queixar porque estou no privado. E também já estive dentro do Estado, mas a recibos verdes, e realmente o comportamento das pessoas, mesmo meus conterrâneos, meu Deus, pá, mete um bocado nojo, quer dizer. Eu gosto sempre de contar a história da torneira aberta. Havia sempre uma torneira aberta a largar a água para o chão. E eu dizia, porquê é que não fecham a torneira? Porque eles usavam a torneira para encher... Para encher garrafas de água, para lavar o carro, mas a torneira estava sempre a correr. Eu dizia, quando não usam, fecha a torneira. Ah, que é que se lixe? Isto, o Estado é que paga. O Estado é que paga, a gente é que paga. Todos nós pagamos lá porque és funcionário público. Quando vens cá fora, pagas 23% de imposto sobre tudo. E não chega. E o preço da gasolina? E isso é perpetuar o problema. Eu não percebo esta mentalidade, às vezes, dentro dos meus próprios conterrâneos, mas ao mesmo tempo, claro, não é? Basta ligar a televisão, basta pegar na capa de um jornal. Esta gente está a comer e está a colherado, obviamente, que não estão a pensar. E por que raio é que custa tanto pensar? A gente não tem que pôr uma moedinha na cabeça para pensar um bocadinho, e além disso, pensar não ocupa espaço. A gente pode estar a fazer a nossa função laboral e estar a matutar nestas coisas. Se alguém aclama que realmente tem o seu multitasking na cabeça, então divirtam-se. Este podcast que eu gravo e muitos que eu ouço são ótimos para meter o fone no ouvido, descarregar no telemóvel, fazer a sua função e estar a ouvir aos poucos, porque não? Eu não estou a dizer o meu, há vários. Um audiobook, qualquer coisa. Não tenho tempo para ler este livro, tem 500 e tal páginas. Tira-o em audiobook, vai ouvindo, porque não? A gastarmos 8 horas de trabalho todos os dias... Porque não, também estarmos dentro da nossa cabeça numa biblioteca enquanto exercemos aquela função que às vezes até é repetitiva e tão rotineira e qualquer pessoa competente faz com uma perna às costas que ainda sobra um ouvido para aprender qualquer coisa entretanto. Ótimo! Vamos aproveitar a tecnologia no seu melhor. E depois lá vem, como é que andamos, isto é basicamente um exemplo generalista de como é que andamos... A discutir hoje em dia, porque hoje em dia tu estás tão dividido em facções, como se o mundo não fosse complexo que chegue, mas é sempre nos apresentado como branco e preto. Vamos ouvir dois pontos opostos a discutirem. Eu nem sei qual é o tópico de base, mas basicamente isto são os argumentos, isto é o estado emocional, porque depois o nosso corpo também reage à mentira e reage à verdade, mas andamos a ser domesticados a reagir de formas diferentes em relação à informação que nos entra na cabeça, que parece que é um grande esforço ver as coisas com alguma lógica, quando no fundo a lógica é das coisas mais fáceis, pelo menos para mim, aceitar a verdade. E então chegámos a este ponto. Este é o ponto perfeito em que os nossos dominadores, os nossos globalistas, os nossos governantes eleitos democraticamente, sem nós depois termos algum tipo de democracia em dizer o contrário, isto é o exemplo perfeito. Porra, o clipe aqui. Oh meu, está calado. Peraí. Isto é o exemplo perfeito de como, aparentemente, pessoas que vão sair altamente deseducadas numa escola com grandes diplomas, vamos chegar a este ponto, que é perfeito para quem nos governa. Vamos lá então começar o clipe novo, desculpem lá o barulho de fundo. Vamos lá. Daily Caller! Daily Caller! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Daughter of an immigrant. I'm just out here reporting. I got Native American skin, so? I'm just out here reporting. So? You work for Daily Caller. I have the right to be. You work for the other side. You work for the other side. While they round up your Latina brothers and sisters, you take their money. You take their money. You are the racist. You work for racists. You know you're full of You know you're full of Right. You too. Kind of a section. The signs are incredible. Have you had your tubes tied? No one is illegal. Tolerance and love. Have you had your tubes tied? Do not put Planned Parenthood children take care in of the for trash. You. I'll put These you signs in the trash. Are perfect. Have you? Let's put your nuts in the trash. How about that? Have you had a vasectomy? Compassion. Just reading the signs. Hypocrite. Want some of those? Is that what you're looking for? Is that what you want, honey? Is that what you want? F*** you. Portanto, já não, o Festival de Jazz de Montreal já tem que tomar atenção. E o que é que aconteceu aqui? Houve aqui uma discrepância qualquer. Qual foi logo a palavra de ordem puxada ao cima? Eu nem sei qual é o tópico, não me interessa quem é que tinha razão. Basicamente é assim que as discussões andam. Bá, bá, bá, racismo. Ah, eu gosto do meu país. És um racista. Ah, mas está mal. Fuck you. É só as... Onde é que está a discussão? Porque para mim eu continuo a achar que a discussão é saudável. Casal, se está a dar mal, tem problemas, vamos ter uma discussão, mas uma discussão pausada, calmamente. Andar aqui aos berros não ajuda nada. Quem fala mais alto não tem razão, não tem nada a ver. Fala da tua justiça, ouve, e depois responde. Se estás errado, pede desculpa. É mais de homem, às vezes, saber quando estamos errados. Isto chama-se evoluir. Mas o que é isto? É, chegámos a este ponto, século XXI, a informação toda na palma da mão e de repente é isto? É isto? O que é que adiantou este segmento? Não adiantou absolutamente nada, simplesmente os clichês que, obviamente, os nossos governantes operam sobre, e eles são os maiores, tipo, agora digo eu até, racistas em relação ao próprio povo que governam, como nós vemos aqui no nosso próprio país, porque toda a gente que vem de fora tem mais direitos do que nós que andamos aqui a pagar a conta. E o que é que nós andamos aqui a fazer? Ainda ontem na capa do jornal foi outra vez a cabeça rachada do Best Dot. Epá, sinceramente, eu chego a um ponto que até a mim me apetece partir-lhe os cornos também, que é para ver se desaparece. A sério, eu não tenho nada contra o homem, mas tipo, já chega, mas eu tenho que estar a andar a chorar milionários que andam a dar pontapés numa bola. Chega, isto não interessa a ninguém. Este Bruno Carvalho já chega, tirem-no da televisão. Se os próprios mídia não lhe dessem atenção, o homem não tinha uma perna que se pega. Eu não sei se ele consegue sair à rua e voltar a casa vivo, sair sozinho. Mas e porquê que chegámos a este ponto? Porquê que a trivialidade é tão importante? E porquê que as coisas importantes passam em rodapé, num soundbite, numa só vez, e nós não andamos a tomar atenção, apesar de cada vez pagarmos a conta mais alta? E perdermos a nossa soberania e estarmos presos a esta escravatura económica do euro e este sistema europeu altamente globalista que andam numa guerra económica porque o Trump quer as cotas justas que a América paga para todos, mas nunca pagam de volta. Mas qual é o problema? Qual é o problema da Rússia? Porque, porque o Putin anda a trabalhar para os russos e os russos estão satisfeitos com ele, mas hoje em dia um governante que satisfaça... Os próprios mídias estão sempre... Esta colusão idiótica, mais clipes eu hei de trazer, eu não há 2 anos e meio a investigar e a única coisa que saiu daqui foi o Facebook. E a única coisa que eu até disse em podcast anteriores e a seguir veio o Google. E cá está. Até o Benfica quer sacar uns tostões ao Google. Tu não podes processar ninguém que está a prestar um serviço gratuito e pedir uma indemnização. O serviço é gratuito porque a tua data está a ser explorada. Toma atenção, nós também temos de ter responsabilidade cívica. Não é o ditado da nossa avózinha? O pobre desconfia sempre da esmola grande. Pois é, então se a esmola é muito grande, obviamente que tu não és o cliente, tu és o produto e o produto não pode processar. Nós somos o produto destes serviços. Por isso é que eu falo assim, porque eu pago pelo meu serviço, eu não sou o produto. Se é gratuito, eu tenho alguns direitos a reclamar no meu domínio. Agora, se eu ponho a coisa num serviço público e gratuito, obviamente que os meus direitos foram pela pia abaixo, porque eu não sou cliente, eu sou o produto. Mas isto é assim tão complicado, e eu acho piada ver agora nos mídia. Só que, infelizmente, nem as pessoas que são convidadas a articular sobre o assunto têm a especialização sobre o assunto que está a ser discutido. E, obviamente, que a agenda tem que ser promovida. Eu sinceramente, isto no campo informático, acho que há aqui, pronto, um ligeiro... Epá, não é assunto realmente... Epá, não é realmente compreendido por todos, porque é um assunto bastante complexo. Por isso é que um administrador de redes recebe um balúrdio, porque pouca gente faz o que ele sabe fazer. Eu acho que a maior parte das pessoas é um bom instrumento, porreiro, só que obviamente que a corporação que investe e recebe o cheque e usa-nos a nós como produto tem outra coisa em mente, como a comida já não tem qualidade, é uma questão de rentabilização, é tudo. É o nosso mundo, está igual, se a fruta já não é doce e não tem sementes, a porcaria do protocolo de internet, que é tão bom, também continua a ser administrado pelas pessoas que andam de jato privado nas suas orgias de iates na costa italiana ou na Grécia, a dizer que venham mais migrantes, que vêm para aqui reclamar uma rede mais wireless, mais rápido, que é irónico. Como aquela foto do outro a desembarcar, a tirar um selfie, a ele próprio, tipo, cheguei. Isto está tudo interligado. Pronto, mas então vamos lá. Por exemplo, vamos passar agora para quê? Pronto, olha, vou-vos dar assim mais um exemplo da hipocrisia mediática como nós vemos muitas vezes aqui em Portugal. As notícias principais com que abrem o telejornal. Eu já estou farto, eu já perdi a conta, eu nem tenho paciência para ver como um telejornal abre sempre, como, por exemplo, Bruno Carvalho, Cristiano Ronaldo, etc. Epá, é sério, isto é passageiro, são episódios. Podem curtir a bola à vontade, mas têm que ser honestamente intelectuais para dizer, ok, temos um telejornal de desporto que dura 30 minutos antes do telejornal de notícias. E eu vou ser conservador nos meus números e vou dizer, e depois o telejornal das notícias gasta 20 minutos do seu tempo a falar de desporto novamente e dá 10 minutos de propaganda mal contada, para influenciar a sociedade à nossa volta, para nos levar a passos largos à nossa própria autodestruição, com toda a gente ainda por cima a defender a propaganda, que é o mais triste. Por isso, numa hora... Temos 30 minutos de desporto e no serviço informativo temos 20 minutos de desporto e 10 minutos de propaganda. Ou seja, em uma hora, 50 minutos, estamos a falar da bola. Isto é o circo romano. Isto é o declínio do Império Romano em que o circo esteve aberto mais de um ano, já não me lembro o número certo, se era 500 e tal dias, e as mulheres não entravam no circo. É outra coisa que também a Hollywood parece que meteu assim... Epá, e compravam as gotas de suor dos gladiadores, e onde é que estão as mulheres hoje em dia a comprar uma mijoca do Cristiano Ronaldo para se benzer em casa? Eu não percebo, mas as pessoas estão completamente... É a ironia da situação. Acharem-se altamente informadas, estando completamente desinformadas. E as mentiras por omissão e 30 por uma linha... Olha, vamos ouvir um exemplo nos Estados Unidos, porque lá está. É um exemplo de fora, mas é repetido cá dentro. O nosso sistema de saúde está-se a dirigir perante eles. Eu estou sempre a insistir neste ponto. Vamos ouvir o top story. A notícia principal de um canal mediático nos Estados Unidos. Vamos curtir. The top story, communities on edge because of a naked man lurking in neighborhoods. He's even broken into one home. Now he's been caught on surveillance video. And within the past few minutes, we've learned of another city where he may have struck. NBC Bears' Marianne Favreau is live in Fremont where the man was last seen. Marianne. Well, I can tell you that this man strikes at night. Police say he has been spotted here in Fremont four times in the last month. The most brazen attempt was just last month here on the street where the man entered a home in the middle of the night and then stood naked at the bedroom door of a young woman. Police believe you'll recognize the man shown in this surveillance image, crouching on the doorstep of a home in Pleasanton Thursday. Investigators believe he's the same man who entered the back door of a home here on Andromeda Circle in Fremont last month and performed lewd acts at the bedroom door of an 18-year-old. She screamed. He took off. I was surprised. I wonder why he had picked that house. Vamos inverter a situação. E reparem, porque é assim. Para já, começou logo. Top story. Top story. Isto é a notícia principal. Isto é que é a notícia principal? Ok, pronto. Andava aí um homem e eu corria a capilina de fora. Pá, bacana. Não sei porquê, não é? Há aí tantos movimentos a reclamar a igualdade entre tudo e todos. Não sei qual é o problema, afinal, de andar com a pilinha, e agora vou ter que dizer, quando até muitas mulheres andam praticamente seminuas na rua. Mas por mim, na boa. Eu não quero vê-las com a toalha na cabeça e o avental e andarem vestidas como se andassem a tratar de abelhas, nada disso. Na boa. Mas mesmo na boa. Mas também já agora, será que eu posso também ter o direito, sei lá, como homem, dizer que se calhar um pênis não é tão ofensivo quando basicamente passa a vida a ver mamas quase-me esfregadas na rua? Isto não é pejorativo, I love it. É pá, fogo, já viram o dinheiro que a gente poupa em ir a uma casa de strip quando podemos simplesmente sair à rua? Eu, para mim, na boa, e nem quero o extremo oposto. Mas como é que um homem que anda para aí a correr nu é uma top story? Mas será que isto é o mais importante do mundo? Mas ainda ninguém viu uma pilinha. A sério, este é o ponto que chegámos de sofisticação intelectual. O top story dos mídia. Andou para um gajo a correr todo nu. Ah, meu Deus. Somebody kill me. Mas alguém nasceu vestido. Tipo, mas o que é que se passa? Eu continuo a promover a ideia. Eu quero andar na rua com umas cuecas chamadas Wonder Balls, que me puxam os testículos para cima. E depois eu também quero dizer a elas, ó, minha cara está cá em cima. Mas claro, estou com os colhões praticamente fora. Desculpem lá a geneira, mas isto é um podcast para pessoas inteligentes. Eu não sei se me estou a fazer perceber, mas afinal, onde é que nós estamos? Que raio de mundo é este? Quando um homem a correr com a pilinha de fora é o top story. É o top story. Vamos abrir o telejornal com isto. Um gajo anda meio a correr. Pá, pronto. É o atentado ao pudor. As crianças, se calhar, também não deviam ver isso. Mas as crianças, hoje em dia, o que é que os paizinhos, eu estou a falar generalisticamente falando, fazem logo para descartar o puto, para estarem no convívio? Toma lá um telemóvel. E tu nem precisas de procurar sites pornográficos. Há pop-ups para isso. Esta geração que vem aí, meu Deus, falta-lhes educação, falta-lhes bom senso, mas há esperança. Há esperança porque nesta geração mais nova também há pessoas que estão, nascem com aquele je ne sais quoi, que então hoje em dia está tão explícito, é quase que dá para dividir as pessoas como uns andam a colecionar likes. Pô, todos nós já vimos nas redes sociais, uma mamalhuda de decote tem muito mais relevância do que alguém que esteja a dizer coisas da natureza como eu estou para aqui a dizer. Agora, qual é a importância? Mamas há muitas. Agora, futuro? O futuro está absolutamente hipotecado. Será que isto é relevante? Será que isto vale a pena? Enfim. Vamos lá, então, pronto, a sair do top story, do homem a correr com uma pilinha de fora, porque se uma mulher andar aí a correr na rua toda nua, ninguém se vai queixar, antes pelo princípio os telemóveis vão começar a gravar. E então vamos lá, depois desta discrepância, vamos viajar até ao Canadá e ouvir o primeiro-ministro politicamente correto, o destruidor, que está a destruir o Canadá também, o Justin Trudeau. Este specimen, sei lá, autómano, nem dá para perceber. Muitos canadenses nem sequer estão, é que não estão nada contentes, porque isto é mais um daqueles globalistas que anda a trabalhar mais para quem vem de fora do que para quem já vive lá dentro. Ora, ele também foi apanhado num escândalo sexual, mas ele, como pedala, como ele rema o barco ao rumo dos globalistas que são altamente perversos, que andam a tentar promover esta insanidade toda social para justificar o seu próprio estilo de vida, obviamente tem desculpa. Isto nem foi um blip no radar. Quer dizer, nós temos como top story um homenzinho a correr com a pilinha de fora. E agora vamos ouvir o primeiro-ministro canadense a justificar-se como um groping, e felizmente até parece que o movimento do Me Too desapareceu, porque os próprios mídia põem no alto e põem no baixo, porque sinceramente andam a manipular as nossas mentes. Afinal, ele também foi alegadamente apanhado num escândalo sexual, mas obviamente que ele é amigo. Ele é amigo. Nós tivemos o caso Casa Pia, Casa em Elvas, Ferro Rodrigues, Pedro Barbosa. Enterramos o Carlos Cruz, porque era mais óbvio que isso. Ficou satisfeito para o termo público e não percam o jogo para a semana que vem. Então vamos ouvir o Justin Trudeau no seu escândalo. Que isto, quer dizer, isto passa ao lado, porque, quer dizer, este é amigo. Este faz parte da tribo. The Prime Minister has now acknowledged apologizing to a woman who accused him of groping her. The accusation dates back to a music festival almost two decades ago. Today, Justin Trudeau appeared on CBC Toronto's radio program Metro Morning. He told host Matt Galloway he made that apology, even though he doesn't remember any inappropriate behavior. Even in the moment of where she recalls me being apologetic, I did not know to what she was referring. I do not feel that there was any inappropriate action of any type, but, and this is the really important thing, it is not just my experience that matters in this. If you don't believe that anything inappropriate happened, why did you apologize? Because and that's a great... Calma aí. Espera aí. Agora, até ver, quer dizer, isto é um primeiro-ministro, digamos, de uma potência mundial, tem influência. O Canadá é o Canadá. Então, isto foi um blip, isto é em Portugal, eu nem sei, eu nem vejo, mas quer dizer, se fosse um ator de Hollywood, como até este caso, que já falei em podcast anteriores, das crianças retidas em centros de acolhimento, que esta história vem mais de trás, e essas leis até foram aprovadas por democratas, e não sei o quê, também impede um bocado o tráfico de sexual, e agora também há... Há a nova medida, que obviamente os liberais têm que se queixar, que cada ilegal que entra, que isto parece que até o próprio termo ilegal, por pressões mediáticas que o Trump tem que ceder, porque eu não sei por que raio é que afinal os nossos países podem ser invadidos. Não sei para que é que servem as fronteiras quando eu tenho que andar aqui a pagar impostos para ser completamente whatever. Andam a tirar um teste de ADN rápido para provar que o filho que acompanha os pais é realmente filho deles próprios, porque quando entram ali, logo pela Califórnia, há ali como o Harvey Weinstein, que tantas atrizes andou a mocar, mesmo já casado, afinal foi condenado, mas a tipo, ficar em casa na boa, porque quem tem dinheiro compra a sua justiça. Por isso é que nós vemos repetidamente em Portugal estes ladrões que roubam bancos, estes ladrões que roubam clubes, estes ladrões que roubam tudo e mais alguma coisa, continuam cá fora. Mas em 59 apreensões de motards, 39 levaram cana. Quando nós vemos líderes políticos a terem uma parafernália de crimes uns atrás dos outros, só que obviamente que até as pessoas, e eu digo já aqui, que estão envolvidas no Ministério Público, compactuaram, por isso é que são sempre ilibados, são acusados de 60 crimes de corrupção e saem na boa, quase que dá para acertar o relógio por cada rusga que fazem uma SAD e nunca se passa nada. Isto é porcaria de elite, e este gajo também... E obviamente que eu até vou dizer, isto é, se calhar é uma mulher a tentar-se fazer ao cheque, a aproveitar este movimento estúpido, porque, pá, quer dizer, acho que todos nós na nossa vida, se calhar já demos uma palmadinha no rabo de alguma mulher, e ela riu-se hoje, mas se eu for milionário amanhã vai-me processar e dizer que se sentiu ostracizada e obrigado senhor advogado, que... É, o caminho para o inferno está pavimentado por boas intenções e advogados, enfim. Mas independentemente disso, quer dizer, se isto fosse com um líder tipo Putin ou Trump, algum líder que os mídias não gostam porque estão a trabalhar para o seu próprio país, que é o que a gente espera dos líderes que a gente elegemos dentro do nosso próprio país, era o fim do mundo. Mas este, como está a corromper e a vender a preço de saldo e a multiculturalizar e a destruir a sociedade do seu próprio país, como a agenda assim o pede, isto assim passa ao lado, porque quer dizer, e não só isso, como já agora, pá, vamos legalizar a cannabis, que é para o povo tem sequer pensar muito nisso, e eu não tenho nada contra a cannabis, é uma boa matéria-prima e etc, nunca vi ninguém que fumasse, digamos, um charro e andasse aí à mocada, como aconteceu com a vitória da seleção francesa novamente, mas ao mesmo tempo é um abafa o outro, e a relevância de um com o outro é absolutamente insignificante, porque os mídias nos andam a manipular. Vamos continuar a ouvir este clipe. Ok, por alguma razão este clipe não me quer arrancar de novo. Ok. I apologized. It was because I saw that she had been made uncomfortable and I did not want her to be uncomfortable, regardless of whether I knew why she was uncomfortable or not. If you had a few minutes to talk with her, what would you say to her now? I couldn't say anything. I'd listen. I'd listen to try and understand what her perspective, what her experience was, and reflect on how I could have done differently. Even though I don't think I did anything wrong, that's not the whole story anymore. Ora, aqui está. Eu pedi-lhe desculpa e eu ouvia, mas eu acho que não fiz nada de mal. Ora, se alguém na vida real, à vossa frente, vos devesse um pedido de desculpa e vos dissesse assim, pá, peço desculpa, mas eu acho que não fiz nada de mal. Oi, estás a pedir desculpa ou estás a admitir o teu erro? E o que é que isto interessa? Isto é tão insignificante como um homenzinho a correr com a pilinha de fora. Este Justin Trudeau tem muito mais coisas a apontar do que simplesmente este incidente. Mas se este incidente tivesse acontecido com um líder completamente diferente, eu nem vou dizer quais, escolham vocês, meu Deus, os nossos ouvidos haviam de ser bombardeados mediaticamente de uma forma que acaba por ser manipulação social. Estes mídias são criminosos. Da forma como tratam levianamente assuntos que são importantes e como levam a termos completamente fora da estratosfera do próprio planeta, coisas irrisórias como se tivessem alguma relevância. Andamos sempre no abafo aos criminosos e na ostentação mediática de trivialidades. Andamos completamente distraídos com esta treta. E nós andamos aqui em Portugal a pagar o preço da mesma tendência, porque pertencemos a este sistema da União Europeia. Já não há referendos para ninguém, porque afinal a democracia europeia é tão boa que o povo não pode decidir nada. As eleições dos eurodeputados são mais relevantes, até, na minha opinião, do que as nossas eleições regionais e nacionais, porque isto, o sistema está tão deturpado que andamos a eleger candidatos selecionados pelos Bilderbergs e etc., por estes clubes de vinho, por estes Junkers que só bebem gin, por estas Merkels que estão a destruir o seu país e têm o BCE na sua alçada, por estas firmas de rating privadas, e andam para aqui os nossos políticos a falar de soberania. Com as palavras me enganas, meu amigo. Tu és um puppet. E nós somos uns otários em achar que tu tens alguma legitimidade no que dizes em relação às palavras que dizes e às ações que fazes. Chega. Mas vem o campeonato. Vem mais um fator distrativo. E agora vamos ouvir, por exemplo, quando os mídias dizem algo de interessante ou importante, metem-lhes o spin. Isto é muito importante. Isto são daqueles conflitos que são promovidos por, digamos, os poderes do império, mais aquele Estado que influencia o império como cão de ataque, que é proibitiva conversa, que andam a tentar expandir o seu território pela calada, subversivamente, porque têm aquelas desculpas todas e canais até dedicados ao seu próprio sofrimento, sem haver hipótese e até ser criminal pensar o contrário por causa de factos, ou ouvir o outro lado da questão que os liberais tanto defendem. Vamos ouvir todos, vamos aceitar todos, vamos compreender todos, até àquele tópico que... E depois vamos falar da Síria. A Síria tem realmente virado um pouco o conflito ao contrário. E eu, por mim, fiquem na Síria, não tinham que ser instabilizados de maneira nenhuma. São interesses geopolíticos que não são explicados na televisão. As alegações todas contra o Bashar al-Assad são completamente falsas, já falei nisso em podcasts anteriores, não estou a repetir. quem sabe, sabe, nem precisa que eu diga isto, mas o conflito continua, só que houve um mundial, há tanta distração que basicamente, o que é que se passa na Grécia? Nada, não se passa nada, enfim. Agora vamos ouvir realmente tipo, o ponto positivo de um aliado da Síria que tem sido a Rússia, que começou a intervir mesmo dentro do tempo do Obama, o globalista perfeito, o presidente protótipo do perfeccionismo da humanidade, apesar de os mídias selecionarem e triarem exatamente as palavras certas para influenciar a opinião pública. Vamos ouvir uma notícia que é 50% verdade e depois é 50% uma desculpa para continuarmos a acolher os refugiados errados, vou repetir, os refugiados errados a serem acolhidos na Europa para muitas ONGs e muitos governantes receberem uma percentagem por cheque, nós pagarmos o cheque do nosso cheque também, o acolhimento de pessoas que vêm para aqui com um ódio autêntico à nossa cultura e civilização, como se nós fôssemos responsáveis por, e como se eles não fossem os assassinos que vieram da parte deles, que conseguiram pilhar o dinheiro suficiente para fazer uma travessia ilegal e ficar basicamente à deriva para serem resgatados pelas nossas forças de segurança que nos ignoram, mas estão muito preocupados com pessoas sem nenhum tipo de identidade ou comprovativo ou cadastro, que é espetacular, enquanto nós somos analisados pelo nosso próprio Estado à lupa, e voluntariamente, e as pessoas ficam muito contentes e acham bem por serem umas escravas digitais deste sistema, enquanto entram às resmas, sem qualquer tipo de documentação ou background, ilegais, e nós pomos logo umas amnistias em cima, sem problema nenhum, quando há de algum de nós que falhe um euro no IMI ou no IRS, ou seja, no que for, e põe o seu nome de contribuinte em tudo para construirmos uma base de dados à volta da sua vida. E não se esqueça de postar as fotos do seu bebê no Facebook para começarmos a compilar um historial de vida e influenciarmos desde raiz, que é o que fazem também com o futebol. O bebê ainda está no colo. Ah, puto, bem fica. Epá, vá lá, deixem a pessoa escolher. Não façam isso. Vamos ouvir então uma notícia que é meia verdade, meia mentira. Porque os mídia, às vezes, como têm advogados por trás, têm que legitimamente dizer a informação certa. Mas depois metem-lhe o spin para, por um lado, apelam ao denominador comum mais baixo dentro da nossa empatia como ser humano, para aceitarmos, generalisticamente falando, estes assassinos que vêm para aqui promovidos pelos nossos governantes, destruir a nossa sociedade, e os nossos governantes dizem-nos a nós que pagamos a conta, fecha os olhos, aceita, quer dizer, as condições que nos pedem a nós, eles é que são os convidados e de repente nós é que temos que nos subjugar como se fôssemos os convidados no nosso próprio país, simplesmente só temos é que pagar a conta, é exatamente isto que se passa. Vamos ouvir um clipe da Síria. Onde é que está? Olha que porra. Onde é que está o clipe da Síria? Desculpem lá, isto é mesmo perfeito. Está aqui. In southwest Syria, rebel forces agreed to surrender Dara province after a punishing government offensive backed by Russian airstrikes. The Syrian military took control of the Nasi border crossing with Jordan, which the opposition had held for 3 years. Meanwhile, the International Rescue Committee warned of a worsening refugee crisis. 30,000 people have fled their homes since the offensive began in June. Como quem diz, graças à influência russa andam a correr com as forças que andam a instabilizar o país, porque desde a porcaria da Primavera Árabe a gente sabe quem são. Isto é a tática preferida da CIA e da Mossad, por deceção a gente governa. E cá está o Ocidente inteiro a pagar o preço das bombas para conquista territorial, para... Estado demais, enfim, tudo o que vocês possam chamar pejorativamente o faz e exerce e tem mais de metade dos senadores dupla nacionalidade a decidir junto ao império o que é que hão de fazer em termos geopolíticos para guerra, destruição, fome, é isto, os mídia basicamente, o que é que eles fazem? Eles são uns porta-voz de conflito. O Trump vai à Coreia do Norte, fala com o Kim Jong-un. Man, bombardeia o gajo. Foi ter a Helsinki com o Putin. Man, a gente vier a bombardear. Oh, mas é isto? A gente liga à televisão, o que é que eles dizem? Aniquilação nuclear a nível global. É isto? Basicamente parece que é isto que eles promovem. Porque se alguém diz assim, olha, vamos fazer diálogo. Ei, o gajo quer falar. Mata! Mata já, o que é esta gente? Não pode ser bombocas em cima, mas coitadinhas das crianças na fronteira que passam ilegalmente com os pais no México, vão, é coitadinhas de 2000 e tal, mas podemos bombardear 2 milhões, como a Madeleine Albright no tempo da primeira invasão que nunca chegou a acontecer, do pai buscou o Iraque, as sanções dos medicamentos foram a causa direta da morte de 500 mil pessoas e quando lhes foi perguntada nos 60 minutos, Madeleine Albright, é mais barba do que eu, provavelmente, se valeu a pena as sanções no Iraque para pressionar um ditador, uma só pessoa, matar 500 mil crianças por falta de medicamentos para sancionar uma só pessoa. Se valeu a pena? Resposta pronta. Sim, valeu a pena. Feministas, curtem bué dessa mulher? Curtem? Uma mulher que sacrificou a porta-voz do sacrifício de 500 mil crianças para subjugar um ditador que não fez mais nada senão compactuar com o aperto de mão do armamento químico. Donald Rumsfeld negociou com eles. Por causa do Kuwait, porque está lá o petróleo, para termos a gasolina mais cara. Isto faz sentido para alguém? Só faz sentido para quem anda a dar atenção a estes organismos mediáticos. Eu agora tenho só mais um clipe para passar. Só mais um clipe para passar antes de ir almoçar. E agora estou aqui a olhar para ele e está com 0 bytes. Porque provavelmente, Não fiz o save dele como deve ser. Tenham só um bocadinho de paciência. Eu sei que eu consigo ir buscar outra vez e depois vou almoçar. Já gravei aqui um segmento mais ou menos, penso eu. Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que está? Isto é um clipe que basicamente representa a mentalidade no meio desta equação toda, de como nós temos que pensar aqui no Ocidente, obrigatoriamente ou logicamente, que provoca até a desculpa destes globalistas de continuarmos a ser invadidos por, digamos, uma reprodução muito baixa dentro dos conterrâneos que pagam a conta, porque, obviamente, quer dizer, a forma como o futuro se está a pôr, os direitos que nos estão a ser sancionados constantemente, e os direitos que, digamos, os invasores que estão a colonizar o nosso país da forma mais radical que nunca se viu. E isto lá está, por isso é que eu sempre digo, não vale a pena recordar líderes do passado que a gente acha que a história está aturpada. O cenário muda. O contexto é sempre o mesmo, mas o cenário é diferente. Tem que haver uma coisa mais adequada. Ok, já encontrei o clipe. Isto é o que acontece. Isto é a repercussão. Onde é que estás? Encontrei, perdi de vista. Isto é a repercussão destas políticas que acabam por hipotecar o nosso próprio futuro porque... Ei, fechou. Porque... Esta é a triste realidade. Isto é uma triste realidade do qual eu vivo, porque eu não sou pai e tenho uma empatia enorme por quem é, o é e promove, e espero que tenham mais filhos, porque nós estamos mesmo a misturar-nos num caldeirão de queijo derretido que vai acabar por ser um globalismo completamente... Vai ser uma pobreza. É que desta vez Os conflitos historicamente sempre foram localizados geograficamente. Sempre houve, digamos, um escape, um sítio por onde começar de novo. Agora as coisas tomaram uma dimensão, e também graças à internet, a mesma ferramenta que eu estou a tentar usar para o bem, na minha perspectiva, está a ser usada para o mal, numa perspectiva generalisticamente bem maior do que consiga pôr aqui fora. É isto que está a acontecer. Why are so many Americans having fewer babies? The U.S. birth rate at a record low for the second year in a row. A new survey by the New York Times says the top reason is childcare is too expensive. Others said they wanted more time for the kids they already have. And a third factor, fears about the economy. E eu digo que o fator principal é, os próprios conterrâneos do seu país soberano que andam a pagar a conta ainda dentro da ilusão que têm, exercem algum tipo de soberania. Estamos a ser despatrocinados enquanto, se é que isso é uma palavra que existe, enquanto quem vem de fora para destruir o sistema económico, laborial, financeiro, chamem-lhe social, cultural, tem todas as condições, tem todas as ajudas do nosso cheque, obrigado socialismo da treta, para realmente empurrar pessoas sãs que estejam atentas a tomar a decisão de X a mais isto. Ter um filho neste momento, como nós todos somos filhos, realmente é um jogo, porque não dá para perceber muito bem se eles vão ter algum resto de país que nós crescemos e vivemos, que fazem alguém falar como eu estou a falar e como quem me ouve. Está difícil. Não, não, os nossos filhos vão... Obviamente que há de haver sempre uma triagem. Há aqui uma parte da nova geração que está completamente atenta, mas é uma minoria e está a ser completamente oprimida por uma coleção de redes sociais em que acham-se clientes com protagonismo quando não passam de produtos para a nossa própria autodestruição de futuro. Gratificação instantânea. Fazer a raspadinha, não vale a pena trabalhar, o que é ser milionário? Eu tenho uma ganda bunda e um ganda par de tetas e canto uma teca e sou música. Não, vai para a escola, vai aprender uma pauta. Nada que valha a pena vem rápido, a não ser que haja realmente um talento excepcional e essas pessoas existem e não estão a ser promovidas. Não estão a ser promovidas. Quem faz as maiores barbaridades, que nem sequer dá para gozar com o futuro, porque o futuro anda a gozar connosco, são promovidas. A gente liga à televisão. Alguém marcou um golo. Depois do que eu disse tudo, até agora, um golo. O que é que isso interessa? O que é que isso interessa? Não preferiam um bitoque em cima da mesa para vocês e para a família? Uma bela refeição, um bom churrasco dentro da nossa gastronomia, um belo enchido que a ASEI e as instituições europeias estão sempre a proibir alambiques e a nossa cultura e tudo. E agora os pacotes de açúcar. Não era mais proveitoso, porque um gol vai e vem. Uma bola quando bate numa rede não tem significado nenhum. Um homem correr com a pila de fora na rua, fuck it, até é cómico. Uma pita que literalmente menor de idade se despe na internet tem 500 likes. É crime. Eu até sem querer. Todos nós sem querer. Isso passa-nos à frente. Tipo, what the fuck? Será que eu por estar aqui ainda me batem à porta? Porque você teve a ver isto. Eu não vi isto. Apareceu-me à frente, mano. Eu não é este o conteúdo que eu desejo. Mas eu, como sou produto dentro deste serviço, metem-me merdas à frente que me acabam por enterrar. E por que raio é que os pais daquela miudinha não sabem disto e porque é que eu tenho que estar a sofrer as consequências? Liberalização. Ok, porreiro. Este é o nosso futuro. Fazer uma pausa para almoçar. Compilar mais uns clipes. E depois vou continuar. Até já. We interrupt this program to bring you a special report. Ora, vamos lá, parte 2. Já almocei. Bon appétit, obrigado. E pronto, e o que é que a gente almoça muitas vezes? Aqui, particularmente em Portugal. Epá, a gente se calhar gosta muito de carne e tal. Mas obviamente que isso também tem que estar a acabar, não é? Por isso, vamos ouvir, se é que isto é possível, um protesto contra a churrascada. Já agora, porque não? Assim que acabei de almoçar, vamos começar assim. Animal rights activists crashed a free block party in Oakland today as people there were celebrating the 4th of July. Yeah, about 60 protesters showed up. You see them in this picture. They were carrying fake butcher knives and wearing fake blood spattered on their shirts. They call barbecuing violence against animals. Despite the slight disruption, the event at Jack London Square went off really without a problem. E pronto, já não se pode comer carne. Ah, não há nada a fazer. Olha, eu por acaso, não é por nada, mas já que está morto, põe na grelha, bora comer. Porque é uma questão de subsistência, mas tudo bem. É como aquela piada de um gajo de stand-up que uma vez fez, que uma vez entrou, acho que é o Dave Attell, uma vez entrou num bar de strip vegetariano e elas estavam com tanta falta de nutriente que até lambiam o poste onde se pavoneiam em busca de algum ferro para entrar na circulação delas. Mas tudo bem. Almocei bem. Já estou a fumar um cigarrinho. E agora vamos falar no quê? Olha, vamos falar então o tal clipe do teste de ADN que tem sido implementado agora na fronteira do México, que é para evitar um bocado, digamos, o tráfico de crianças para este pessoal da Califórnia e de Hollywood, que não passam de uma data de montes de perversos, quero admitir ou não, mas tudo bem. Vamos então ouvir o tal clipe, que aparentemente todas estas ações chocam bastante os liberais, porque não dá para perceber bem, afinal, quem é que andam a proteger. DNA testing is being conducted on separated migrant parents and children as part of the family reunification process. A federal official says it is a precaution against children being trafficked or smuggled by adults who claim to be their parents. But one immigration group calls the practice deplorable. Aparentemente, menos deplorável então é, digamos, traficar crianças para sustentar aquele mercado de pedófilos degenerados que existem bastante em Hollywood, e não me venham cá dizer que não, estou a generalizar, mas isto existe. E obviamente que isto é uma atitude puxada pelo governo do Trump, e o que é que, afinal, o que é que os mídias conseguem mais fazer para degenerar a imagem do Trump? Epá, se calhar até drogas. Take a look at some of the stories making headlines this morning. An interesting marketing strategy by drug dealers in north central Indiana. State police seized ecstasy pills dyed orange and shaped like President Trump's head. The pills, the back words, the words great again. Police haven't said how many of the pills were found. Uau, que notícia mais vaga. tem a forma que é? Era um cor de laranja? Quantas é que encontraram? Que insipidez. É tão vago. É tão ridículo, isto é mesmo, epá, e lá está, não é que eu esteja a defender um ao outro, acordem-me, eu aviso-vos quando acreditar num líder político, ok? Mas é que sinceramente, isto é a alimentação psicológica que os mídias continuam a patrocinar junto da mentes, das mentes do mundo ocidental, por isso é que se torna cada vez mais difícil, porque como é que uma pessoa pode ter uma conversa com alguém que ostraciza as políticas do Trump porque estão um pouco mais viradas para o nacionalismo, sem continuar com o protecionismo dos sionistas, não obviamente acontece com o JFK, esse é outro assunto que ainda é mais grave, mas independentemente disso, como é que é possível? E até causa aqui um certo clash. Como é que é possível? Visto que basicamente os mídias também sofrem a influência desses mesmos personagens, ainda continuam com a dor de cotovelo da Hillary Clinton não ter escalado este mundo a um conflito termonuclear, que aparentemente é o que desejam. Um conflito termonuclear em que toda a gente fique basicamente privada dos bunkers que as elites têm acesso a continuar a prevalecer isto, mas basicamente tem tudo a ver com a ecologia. Porque nós andamos a matar o nosso próprio planeta e temos que tomar atenção. Até o Barack Obama já vem aqui receber os seus 500 mil no seu jato privado, Porque se ele tem realmente. É o Al Gore 2.0, mas o que é que se passa aqui? E vamos falar em ecologia, porque basicamente a maior parte dos produtos poluentes são postos na nossa prateleira devido à complacência dos nossos poderes políticos e legislativos perante a corporação que está sempre a rentabilizar para conseguir pagar um cheque cada vez mais maior aos nossos líderes. Esquecendo-nos imediatamente das catástrofes naturais que possam acontecer, porque, mais uma vez, aparentemente, segundo dizem os cientistas, os dinossauros entraram em extinção por causa de um cometa que abateu, e eu não sei que raio de imposto é que nós possamos pagar para impedir que um cometa provoque mais um inverno nuclear que dure no mínimo 2 anos e encha a atmosfera de cinza, porque depois dá cabo das colheitas, muita gente morre à fome, não há subsistência. E eu não sei que raio de imposto é que a gente possa pagar, mas lá que pagamos bastantes impostos. Existem supervulcões por esse planeta fora, muitos deles até estão debaixo do mar, porque ocupa a maior parte da superfície do planeta e a água é um dos nossos bens mais preciosos neste planeta. Não estão catalogados. Muitos eventos naturais são completamente aleatórios. O melhor que a gente pode fazer é não viver a nossa vida a pensar muito nisso, mas obviamente que os media, sempre que detectam até um supervulcão chamado Yellowstone, nos Estados Unidos, que já foi o causador de catástrofes ecológicas a nível mundial, acaba por ser uma piada mediática. Em termos de como é reportado, porque Yellowstone anda a aumentar de atividade há muito tempo, e isto é só o que nós conseguimos com a nossa ingenuidade humana registar ou evidenciar. Mas por mais que o Japão caça baleias, porque comem tipo baleia como a gente come carne de vaca, se uma morre aqui perto da nossa costa com sacos de plástico, meu Deus, a culpa é nossa, porque nós é que somos responsáveis pessoalmente, todos nós. Aparentemente, espero que detectem o sarcasmo na minha voz, de estarmos a pôr constantemente e reciclar e subsidiar e financiar todas as centrais que reciclam o plástico, porque legislamente era muito mais fácil pôr toda a gente a embalar a coisa com vidro, e aí eu não me importava até eu de pagar mais 10 cêntimos pela embalagem do que estar a dar 20 cêntimos em troca à corporação continuar a embalar com falta de qualidade que altera o sabor. No poliestireno, ou lá como é que se chama, não é o termo certo, isso é esferovite. Mas o plástico até nem convém estar a apanhar sol, porque ainda faz homens crescer maminhas. Ah, agora falta-me o termo. Mas vamos ouvir então, em tanto desastre ecológico que existe e tanta responsabilidade pública que nós temos, porque eu, pessoalmente, pelo menos. Podem eliminar o plástico à vontade na maior parte dos produtos, porque eu sei que é a rentabilização do próprio produto na venda da corporação que compra aos nossos políticos. Vamos então falar das catástrofes naturais, que são inevitáveis para nós próprios, mas contados assim um bocado em termos de anedota, porque quer dizer, não há imposto que pague isto, não é? We end tonight at Yellowstone National Park, a tourist hotspot that's home to an ancient underground supervolcano, a sleeping giant that's been mostly quiet for thousands of years. But as Jamie Yuccas reports, recent eruptions have some wondering if the giant is awakening. Geyser, the world's tallest and far more powerful than Old Faithful, is roaring back to life. Steamboat has erupted 9 times in 3 months. Prior to that, it erupted just 10 times in 27 years. And yes, it can do what Kilauea has done on Hawaii's Big Island, only much, much bigger. A supervolcano. Because this geyser field at Yellowstone National Park lies on top of an active volcano with multiple. Peraí. Para já, não sei se ouviram, desculpem a interrupção. Os soundbites do povo, parece que estão-se a divertir à brava, parece que estão a andar numa montanha russa, parece que estão a sofrer um rush, parece que estão a fazer bungee jumping, mas nós estamos a falar de uma coisa muito séria. É um supervulcão e muitos deles estão debaixo do oceano e não estão catalogados, mais uma vez. Porque a nossa. Afinal, a ciência anda-se a regir através de um cheque ou são honestos? E depois, como é que o pacote mediático apresenta. Isto é gravíssimo, Vamos pôr as coisas numa balança. Uma baleia morreu com plástico, foi pena, sim senhora. Epá, não estou a mandar abaixo. Mas quer dizer, há muitos países, mais uma vez, nomeadamente o Japão, que usam isso como nós usamos vacas. Os Açores, a caça à baleia, epá. Tudo bem, temos que adaptar-me várias coisas, mas e agora? O que é que a gente faz a isto? Mas vamos a mandar euros e dólares para a cratera tapada de Yellowstone, porque o geyser está a aumentar de atividade, apresenta uma pressão enorme. O planeta está prestes a dar um peido. E depois vamos ter a atmosfera toda coberta de cinzas. Quanto dinheiro é que nós podemos contribuir em impostos falsos para resolver o problema? Para resolver o problema. Isto é sério? Não, mas é apresentado num contexto absolutamente ridículo. Parece que é uma diversão. Epá, Yellowstone está a dar sinais de aumento de ritmo, de pressão do substrato e vamos nos divertir como se estivéssemos a andar numa montanha-russa. Porque, quer dizer, para aqui não há solução, não é? Não vamos entupir o sifão com o nosso António Bosta, ou com o Juncker, ou com a Merkel, que eu por mim até, eu era capaz de tentar, por mim na boa, porque não, até nos saía mais barato, mas depois daquele protesto, o pessoal que anda a protestar com o barbecue, porque é que não vão lá, tipo, tentar entupir as saídas para, até de certa maneira, fazer a pressão ficar mais elevada e passarmos pela catástrofe mais rapidamente? Ecologia. Vamos continuar a ouvir ecologia em forma de gozo, representada pelo mediatismo, porque daqui não dá para sacar onde estão as pessoas, não é? Que raio de imposto. E lá está, lá estou a divagar estupidamente, porque provavelmente até é capaz de haver algum político, algum prostituto financeiro com denominação de gestão de poder, que seja capaz de inventar uma solução absolutamente absurda, que o povo coma a colher mais uma vez. Vamos continuar a ver este clipe. Multiple chambers of magma from deep beneath the earth, the same energy that causes geysers to blow, could spew an ash cloud as far as Chicago and Los Angeles. It's amazing to think of the scale of these eruptions. Mike Poland is the scientist in charge of the Yellowstone Volcano Observatory. The eruption that created the park was 70,000 years ago, and there are no signs of that happening anytime soon. But scientists do want to know what's behind the most recent activity. We see gas emissions, we see all kinds of thermal activity. That's what Yellowstone does. That's what it's supposed to do. It's one of the most dynamic places on Earth. And the least predictable geyser in the park is Steamboat. It could erupt in 5 minutes, 5 years, even 50, but no one really wants to turn away. That would be a chance of a lifetime. I would be amazed. Timing is everything. Only a lucky few get to see this. Oh, wow. We all want to see this kind of thing. I mean, I'm sort of hoping it goes off right now. Poland's team of volcanologists are using thermal imaging equipment to track the temperature of the 50-mile-wide magma field. They also monitor 28 seismographs because a supervolcano would include major earthquake activity. That so much is happening now is a boon not just for scientists, but for science enthusiasts like Hannah Gilbert. This is amazing. This is a nerd's paradise. Is this like your Super Bowl? Yes, yes. This is so much better. Are we nuts? É que parece que estão a falar de um parque de animação. Yellowstone, não é a Disneylândia. E isto é um super vulcão que já foi responsável por modificações climatéricas há 70 mil anos. Estão a brincar, mas viram o teor como isto é apresentado mediaticamente? É porque, quer dizer, não há aqui dinheiro a ganhar, por isso mais vale até fazer disto uma atração turística, como até ouvimos as vozes, parece que estão numa montanha russa. Isto não é uma montanha russa, isto é muito sério e, infelizmente, não há nada que o ser humano possa impedir disso acontecer. Então vamos nos divertir, mas vamos chorar a baleia com sacos de plástico. E vamos chorar o aumento do nível do mar, que eu sinceramente vivo aqui em Cascais junto à costa e continuo a não notar. Aliás, até quando fazem exposições, eu já disse isto anteriormente, da costa até Lisboa, desde 1900 e troca ao passo até aos dias de hoje, o nível da água estava mais elevado. Eu até fico atónito. E agora, como o Al Gore fez o segundo comentário, que não teve impacto nenhum, porque desde o primeiro que disse nem a verdade inconveniente, que em 2014 os snow globes na Inglaterra haviam de ser a única maneira das pessoas recordarem o que era a neve, mentira. O nosso planeta é tão dinâmico como este vulcão. O Egito já foi mais temperado do que desértico. A Groenlândia tem uma floresta enterrada debaixo do gelo. Mas porquê? Porque não reciclámos na altura, é por isso que é via plástico. Mas depois, quando dão uma notícia deste calibre, que é preocupante, mas de certa maneira também não podemos estar a regir as nossas vidas a pensar muito nisto, como não dá para sacar um tostão de imposto, uma implementação de novas regras de como nós temos que viver a nossa vida, porque aparentemente tirar umas gramas ou um pacote de açúcar, porque todos nós sabemos, ok, então pede dois. O que é que se passa aqui? É que isto parece uma palhaçada, não é? Isto não é, isto é tipo, parece que o Godzilla está a sair debaixo do mar e a gente está na linha da frente a pagar o bilhete para ver isso em tempo real, enquanto destrói as pontes e as cidades. Hipotético, isto é estúpido ou é impressão minha? Qual é o problema aqui? O que é que nós fizemos? Quanto é que nós podemos pagar para evitar isto? Nada, absolutamente nada. Agora, enquanto estamos a viver este período de harmonia, andam a nos achular, não é? Porque isto é muito mais significativo do que todo o lixo. Eu detesto gente porca, que anda sempre a mandar a merda para o chão, simplesmente só até isso. Eu detesto comprar azeite em plástico, eu detesto várias coisas, eu não sei porque é que há tanto plástico na prateleira. Eu por mim, eu não queria lá. Mas não é por causa de eu comprar, epá, há aqui certas coisas fora, quer dizer, a probabilidade de ganharmos o Euro Milhões é mais baixa do que levarmos com o relâmpago nos cornos, mas toda a gente que aposta no Euro Milhões não sai à rua com medo de levar com o relâmpago nos cornos, não é? Quer dizer, a natureza continua a imperar. A filosofia dos japoneses, Gaia, eu adoro o porquê que nós temos uma terra no nosso Portugal chamada Vila Nova de Gaia, porque Gaia até podia ser uma religião até se calhar mais viável do que todas estas absolutamente inventadas, porque nós fazemos todos parte do planeta e o plástico também não vem do espaço. Mas ao fim e ao cabo, e agora? O que é que vamos fazer em relação a isto? Expor uma tampa? É irrisório. E isto é aquela parte em que o planeta nos mostra o quão insignificantes nós somos. Mas viram o teor como esta reportagem foi apresentada? Apareceu uma viagem numa montanha-russa. Olha-me este geyser. Espetacular, bué da louco. Tragam os vossos filhos, que isto ainda te rebenta na cara e tu derretes com pedra derretida na tua cara bem feita. Onde é que está? Oh, pan. Como é que é? O que é que a gente faz em relação a isto, pá? Eu sei que o cão já pode entrar no restaurante, apesar da restauração continuar a dizer não, obrigado, saúde pública, mas só com um deputado no Parlamento, o que é que tu fazes em relação a Yellowstone, people? Eu acho isto espetacular. A NASA não disse nada, meu. Metam lá os Space Shuttles, metam lá os Lunar Landings, os Lunar Landers que ninguém consegue reproduzir até aos dias de hoje. Façam qualquer coisa, pá, isto é perigoso. E comecem a catalogar os que existem debaixo do mar, porque a gente não consegue lá chegar devido à nossa tecnologia, mas a culpa é tua. A culpa é tua, porque meteste a garrafa de plástico no lixo, pá. E as garrafas de água têm que ser recicladas agora no Pingo Doce, sob um desconto completamente absurdo, porque existe um gajo qualquer barbudo e cheio de pelos numa banheira a encher garrafas de água para ti, porque é mais potável do que o serviço que nos devia ser providenciado. Ok. Ok. Tudo bem. We're all gonna die! Certo. Ok. Este é o meu segmento ecológico. A cena está a aumentar de atividade, fora aqueles que a gente não consegue registar. Tudo bem. Olha lá, vê lá se consegues fazer assim qualquer coisa com os teus impostos que salve o ambiente, porque sinceramente nunca vi dinheiro falso a salvar, seja lá o que for. Agora. Epá, eu já passei este. Teste o ADN. Sei lá. Ok. Vamos falar dos iPhones. Portanto, temos aqui o quê? Ninguém pode sair de casa. Não, vamos saltar um bocado à frente. Espera aí. O Brexit. O Brexit está a ser completamente hipotecado, porque como foi feito democraticamente e um dos, digamos, das pessoas que fez com que esse movimento acontecesse foi o Nigel Farage, ainda tentei lá há muito tempo, obviamente que cai sobre todos os nomes pejorativos e etc., nazi, nacionalista, xenófobo, etc., claro, tudo aquilo que é contraprodutivo, como os ecológicos basicamente se queixam do plástico, mas acham que o Yellowstone é uma montanha russa, tudo bem. Eu já não estou a ver o Brexit com bons olhos, porque a Theresa May realmente, tipo, falta-lhe um par de testículos, literalmente falando. As forças do globalismo falam mais altas, a União Europeia vai perder 1,5% do PIB se caso a Inglaterra saia rapidamente, e eu sinceramente, pá, é como sempre foi, somos todos europeus, o que não nega o facto de termos que ter todos uma interação tão globalista que destrua o nosso próprio país. Europa à parte, cada país é o seu país, porque nós temos a nossa cultura e etc. Isto é absolutamente radical, não sei lá porquê, porque se eu for para a Inglaterra falar o meu português eles não me percebem, eu gosto do meu pastel de nata, não consegui encontrar leite com chocolate lá. Pá, curtam a cena deles, eu curto a minha cena, é assim que a gente vive bem. Senão vai haver guerra e a escalada conflitual continua a acontecer, mas tudo bem. Vamos ouvir o Nigel Farage, o mal da fita, a dar a sua opinião sobre realmente o que pode vir a acontecer ou não acontecer em termos do Brexit, porque por acaso havia de ser um bom pilar de exemplo, como a Islândia super esquecida, que desligou-se logo imediatamente, desde que os banqueiros e pessoas honestas são duas palavras que, tipo, não se misturam como azeite e água, mas tudo bem, vamos ouvir. Mrs. May, if you believe what you're told, is about to take us down a route where effectively we would stay inside the single market for goods. That's the bit, of course, where they sell us a lot more than we sell them. The whole thing would be the most extraordinary sellout. It would be Brexit in name only. We'd become like Norway, but without even having the fish. So that's why the Eurosceptics are meeting. They're planning a fight back, but will they really have the guts to do what's necessary? And I think, frankly, if she's prepared to give in to this extent, what is actually necessary is to get rid of her, to work on the fact that over the course of August, Monsieur Barnier won't be negotiating, he'll be on a Mediterranean beach somewhere, and to find a new leader to come back and try and save the Brexit talks. We will see. Nothing will come out tomorrow. We'll start to get leaked reports, maybe late tomorrow night, and by Sunday, I've no doubt when I'm back here in this chair on Sunday morning, we will find out what has or has not been agreed. But there's no doubt that a real clean democratic Brexit is now in crisis, and I have to say I think the lack of leadership from our Prime Minister is the main problem. Epa, e eu concordo, porque basicamente é o que está a acontecer. As forças de Bruxelas e do BCE, do FMI, que mais as firmas de rating que ditam a tendência, aclamam tantas consequências, porque eles próprios estão com o cu à rasca. Isto é como qualquer relação que muita gente tenha. Há muita gente que é parasitária. Ainda ontem à noite estive com um casal que está a sofrer as consequências de outro casal, que está a habitar dentro do seu próprio teto, em que há um personagem completamente, eu sei que, sem nomes, sem nada, um exemplo. Toda a gente é capaz de conhecer um exemplo assim, mas realmente existe ali uma besta. E essa besta é uma mulher, porque ela está a usar a sua arma de arremesso psicológico para enterrar toda a gente, e é a pessoa que tem mais a perder, por isso é que é tão agarrada àquele poder que exerce dentro do seu paratisismo que está a destruir várias vidas, que é absolutamente ridículo. Isto é, lá está, voltamos novamente ao geopolítico, ao Portugal e ao indivíduo. Porque realmente há certas situações, e às vezes esta gente cai no governo, porque quem aspira realmente algum tipo de posto governamental às vezes é um pouco sociopata só por o querer ser. Um bom líder nunca o quer ser, reza a história. E quem aspira à liderança basicamente é um sociopata que está a cantar pelos dois lados da boca e com a verdade me enganas e quando adquirem o poder, venham de que manifesto vierem, só vão alterar a história para o pior, mas jogam o jogo destes globalistas por trás das sombras, porque basicamente é assim que eles operam bem, é no conflito. Tal como os mídia não gostam de conversa, gostam é de guerra. Quando há guerra, está tudo bem. É o branco e o preto, em termos conceptuais, mas depois, quando alguém quer algum tipo de diplomacia e tentar resolver algum tipo de resolução que não resulte na destruição e desumanização da própria vida que existe neste planeta, aí já temos um problema. E nós ligamos a televisão todos os dias a tentar nos informar em relação a que o que é que esta gente pensa. Por isso é que eu próprio não consigo ver um telejornal. Tenho que ir abrir aqui a porta à minha cara metade, tenho que descer 4 andares, vou fazer uma pausazinha. Porque por mais que a gente pague condomínio, a porcaria das campainhas continua a não funcionar, o que é irónico. Deixa lá ver se eu faço uma pausa ou não. Vou-vos levar em tempo real até isto. Que é irónico, isto é mais uma daquelas micro situações absolutamente inéditas. Deixei a porta aberta, ainda estou habituado àquele velho clima português que tipo, o meu vizinho não me vai roubar, apesar da maioria dos meus vizinhos nem falar a minha língua, na boca. Lá vou eu, claro, adoro a minha cara metade, vou-lhe abrir a porta. Está uma ventania do caraças, provavelmente a minha porta vai bater com força, mas tenho a chave no bolso, awesome. Pum, pum, pum, pum, pum. Quando é a descer, nem o elevador, vem a pé que é mais rápido. Já estamos. Hello! Vieste apanhar uma seca, achas? Boa. Nada, nada. Eu já nem sei bem que clipe é que eu ia, mas... Isto é o tempo de silêncio. E pronto, e devido à interrupção, cá estamos nós, só para rematar aqui com dois clipes muito rapidamente, e depois, provavelmente, ainda continuo hoje e amanhã. Vamos falar da Apple um bocadinho. A Apple, uau, como é que é possível os mídia, mais uma vez, estarem sempre a promover em forma de notícia uma publicidade em relação a um produto que nos escraviza, só para tirar estes clipes do caminho, em relação ao que dizem, e depois há a consequência que é o mais irónico. Vamos lá ver uma coisa então. Obviamente que estes gadgets podem ser usados para o nosso bem, como eu uso o meu para gravar estes podcasts, se eu possa me considerar de alguma maneira que esteja a fazer algum tipo de bem, mas ao mesmo tempo o que é que pode acontecer em relação à promoção mediática de tudo o que possa acontecer? Acontece coisas, eventos mais ou menos dentro deste calibre. Vamos ouvir então um clipe que promova o porquê que toda a gente tem que sair de casa com o seu smartphone, porque pode vir a dar jeito. Olha que porcaria. Onde é que está o clipe? Onde é que está o clipe? Ok. Now we are seeing it because people are documenting what is happening to them as this woman did. Anna, thank you for being here. Don't leave home without your iPhone, folks. And if you've got a little pigment in your skin, bring two. Anna Navarro. Aqui está a utilidade do porquê que temos um gadget que permite-nos gravar alguns tipos de injustiças e etc, mas depois quando é passado na televisão, de forma como se fosse um segmento publicitário para vender um produto pago em termos do valor do próprio hardware em relação ao que realmente vale, depois temos situações deste género que não se admirem que aconteçam, porque são as repercussões do cheque que a corporação pagou para promover o próprio produto, que depois têm estas repercussões que os mídia, sem vergonha nenhuma, sem assumirem nenhum tipo de responsabilidade, acabam por anunciar exatamente a repercussão do qual eles próprios se puseram a jeito e puseram a corporação a jeito de acontecer este tipo de consequência. Apple dealt with a different kind of crime in the Central Valley. Surveillance video caught four men in hooded sweatshirts raiding an Apple store in Fresno on Saturday. You can see employees and customers standing in shock. The suspects took off with $27,000 worth of products. Here's a better look at the suspects. A couple of weeks ago, a similar robbery happened at an Apple store in downtown San Luis Obispo. Police are looking at whether the crimes are connected. O que é que estão à espera? Querem ganhar os big bucks. Querem vender um produto que nos anda a espiar, que é um inimigo dentro de nós próprios, dentro da nossa vida privada. Passam a vida a promover, a dissimular publicidade através do mediatismo como se fosse uma notícia realmente importante. E depois houve um roubo em que dão até o valor do próprio hardware nominal em termos da venda ao público, porque nunca é o valor real em termos do que é produzido, do custo do valor atual do hardware, que é irrisório. Bem feito! É isto que eu acho piada até nas próprias corporações que patrocinam estas elites, que manipulam os nossos mídias, de levarem com estes tiros no próprio pé por causa da ganância, nem pensam duas vezes. Mais uma vez, gratificação instantânea que levam aqui a este perdularismo e depois os próprios mídia, em vez de se responsabilizarem pela promoção que continuam a dar, porque os nossos mídia sempre foram os campeões e pioneiros em promover o Facebook, o Google e tudo e mais alguma coisa, que até alegaram que um Canadair caiu e afinal não caiu porque alguém bastou blogar num sítio qualquer que afinal um Canadair caiu, e os nossos responsáveis e porta-vozes da Proteção Civil tiveram que desmentir, e os mídia todos irritados porque não queriam admitir o seu próprio erro, porque andam sempre à procura de algum tipo de gratificação instantânea, porque são todos estagiários e não têm qualquer tipo de formação para nos informar devidamente, porque isto não passa de um jogo corporativo para patrocinar os nossos próprios políticos. Eles colhem o trigo e colhem a miséria, que se lixe. Pagas-me para eu promover, eu promovo-te, e promovi-te mais, foste roubado e vamos embora. A notícia é para toda a gente ganha dos dois lados. Miséria, prosperidade, a gente está aqui para colher o vosso cheque. Sentem-se informados ou estão completamente enganados? Fica aqui a minha pergunta, e agora vou fazer uma pausazinha novamente, peço desculpa, para juntar mais uns clipes e continuar a acabar isto, porque ainda temos que falar do Trump e de Helsinki e do Putin e etc, porque mais uma vez o que não falta cada vez que a gente liga à televisão é a hipocrisia posta a par e passo para manipular as cabecinhas das pessoas, que nós depois vamos nos sentar numa esplanada e tentar ter uma discussão salutar sobre política, que mais vale evitar enquanto caminhamos a par e passo para a nossa própria autodestruição. Até já. Ora, e aqui vamos nós, continuar o podcast então, já nem me lembro em que tópico é que rematei, já jantei, é o mesmo dia, é de noite, mas vamos arrancar então com um mix que não é meu, nem sequer consigo dizer, mas basicamente isto é as palavras da Victoria Nuland no tempo em que houve a crise da Crimeia, que ainda muitos mídias alegam que continua a haver guerra, e a Victoria Nuland, que era uma representante da Secretaria de Estado da Defesa, que era a Hillary Clinton na altura, no tempo do Obama, vamos ouvir aqui um mix muito agradável para lembrar novamente o quanto o executivo no tempo do Obama estava interessado em proteger a União Europeia, porque depois vêm aí uns clipes da visita do Trump com o Putin e ao Reino Unido. Vamos arrancar assim já. And you know. Fuck the EU. And you know, fuck the EU. And you know, fuck the EU. And you know, fuck the EU. And you know, fuck the EU. fuck the EU. And, you know, fuck the EU. And, you know, fuck the EU. And, you know, fuck the EU. Vitória Nuland, apanhada numa escuta, realmente posta na mesa pública pelo governo russo. Ainda bem, obrigado Putin, porque quer dizer, a gente também tem que saber com que linhas é que nos andamos a cozer. Mas, o que é que isso interessa? Porque basicamente estes liberais têm toda, têm o dom da palavra, eles é que sabem o que é melhor para nós, por isso, fuck the EU. Ah, olha, por acaso eu também, fuck the EU, mas isto como foi no contexto da alegada invasão da Crimeia, que toda a gente estava tipo à espera de ser anexada pela Rússia, por causa da prosperidade da economia deles, então pronto, tudo bem, mas então vamos lá ver, por exemplo, o Trump. Em relação à União Europeia, vamos ouvir agora clipes que são fartados de rir, porque vamos lá ver uma coisa. Estes clipes que eu vos vou passar a seguir têm dois contextos. O contexto liberal e o contexto de quem me está a ter a paciência para ouvir até agora. E quem me tem a paciência para ouvir até agora e compreende onde é que eu venho, porque são basicamente as pessoas que vêm do mesmo sítio que eu venho, compreendem perfeitamente o que é que anda para aqui a ser julgado. Dei a dor de cotovelo da instabilização destes globalistas do Trump ter sido, digamos, o Joker no baralho que não saiu na rifa e ainda continuam com dor de cotovelo sem provas para N, X, Y, Z, e eu não defendo o Trump, mas há espiada à instabilização, porque realmente pôs os globalistas um bocado a chocalhar. E nada melhor que os globalistas a chocalhar, porque já os conhecemos, a gente já sabe o interesse que eles têm em mente para nós, pobreza, uniformidade, multiculturalismo, enquanto se constroem nos seus grandes palácios de cristal, a governar-nos em nome de poderes económicos e financeiros que não interessam a ninguém. Então vamos lá ouvir uma discussão no NPR sobre realmente o Trump e a União Europeia, que, digamos, o que dizer. Esta gente fala contra, e o que é que nós podemos dizer em relação a isto? European leaders are finding that there is no way to really understand this man. He is unpredictable to the point where they have no faith or trust in him. And I think it's forcing them to consider whether there are alternatives to depending on the United States, at least for the next 2.5 years, whether they have to chart more of an independent course. I don't think any of them really want to contemplate a closer alignment, for instance, with China, our great rival power, and certainly at this point Russia is out of the question. But they, I think, feel like... Ouviram? Ouviram? Eu interrompi o clipe a meio, peço desculpa, mas quer dizer, temos que recorrer à China, mas já não chega. Já não chega dentro da União Europeia o que os chineses andam a comprar, a baixa do nível de ordenado salarial, do custo de produção, dos produtos na prateleira, da falta de qualidade, do corporativismo, da rentabilidade financeira, de todas estas subcontratados que existem na China, que subcontratam e acabamos por comprar produtos fruto do trabalho escravo, do qual eles evoluíram tanto que até começa a ficar tão caro. Até para eles que toda a mão de obra barata está a mudar para a Tailândia e a Rússia nem pensar. Porquê? Porque a Rússia está interessada em governar para os russos e tem uma grande fatia do poder energético, nomeadamente o gás natural para a Europa toda do Norte. Mas o que é que este gás... tipo, isto para mim é bárbaro. E ainda está a dizer como se a China fosse um inimigo da Europa. A China está a minar, não... digamos, com a complacência dos nossos governantes, a perda de poder de compra, a perda de qualidade, a perda de postos de trabalho, a perda de tudo e mais alguma coisa dentro da União Europeia, e nem sequer nos vamos virar para os russos, porque quer dizer, comércio justo nem pensar, não é? Mas manda para aí o gás, senão morremos congelados. O que é que este gás está para aqui a dizer? Isto é absolutamente bárbaro. They can't depend on America. They don't know what to expect. And this is a global political crisis. Lisa Lera, do you think it's that serious, a global political crisis? Or do you think people are just kind of listening to the president and thinking, well, wait 15 minutes and see what he says? Oh, no, I think it's a global political crisis. I totally agree with Michael, and I think it's sort of like reality show diplomacy, right? He comes out, he blusters, he confronts, he demands, and he declares victory, but nothing's really changed. Ok, temos aqui um painel que basicamente devia ser, digo eu, o jornalismo, pelo menos em termos especulativos, devia haver duas opiniões do outro lado da mesa, mas não, temos dois convidados que dizem um mata e o outro diz fala. Porque, obviamente, não estão a falar no nosso interesse. É que não estão a falar no nosso interesse. E há aqui uma promoção, novamente, que os mídias continuam a fazer de conflito. Porque se isto não é bom, basicamente tem que haver conflito. E é, é no conflito que eles vivem bem. Este clipe tem uma segunda parte mais curta. And it's unclear for those mid-level bureaucrats, they don't, European bureaucrats, they don't know if what the U.S. side is telling them is true, if it's agreed to across the administration, if those are promises that the U.S. side can keep. And that makes getting anything done basically impossible, including sharing intelligence, which is a big point of a lot of these alliances, a big piece of it. Right. So it's a this global disruption tour is a big problem. Eu quero que os burocratas de Bruxelas, do fundo do meu coração, se fodam todos. Porque se há alguém, desculpem o palavrão, mas se há alguém que não deixa nada acontecer, que tenha alguma coisa a ver com a vontade do povo nesta União Europeia, são os burocratas em Bruxelas. Mas não! Estão na dúvida, porque o que é que o Trump vai fazer? Ainda bem que ele não está nas rédeas. Eu ainda não percebi muito bem como é que isto vai acabar, mas eu estou a adorar este chocalhar no sistema. Mas vamos continuar, porque quer dizer... Quem me está a ouvir também não deve estar muito contente com Bruxelas, e um dos nossos maiores inimigos são estes burocratas que estão nas suas torres de marfim a ditar como é que nós havemos de microgerir as nossas vidinhas em nome de mais um tostãozinho no bolso deles para andarem nos seus jatos privados e orgias gays nos seus iates. Eu estou-me a cagar para estes burocratas em Bruxelas. Era um corte orçamental brutal para a zona euro inteira e mais prosperidade para todo o cidadão europeu se levassem este projeto a sério, estes burocratas todos irem parar ao fundo do mar com uns sapatos de cimento, ok? Vamos continuar a ouvir. Ah, e vamos ouvir agora o quê? A implicação da sombra. O que é que de repente este tópico tem a ver com este Estado? Mas tem muito a ver com este Estado. Jack Beatty, what do you think about this notion that Trump is basically talking to his folks back home, and he's, and if a few foreign leaders are bruised in the process, so be it. I think that's partly true. He is talking to them. He's also talking for Vladimir Putin. This week, New York Magazine cited an Israeli report that right after Trump's inauguration, the CIA called in Israeli intelligence operatives and said to them, basically, Putin has something on the president, and we would advise you not to share any secrets with him. Well, then a few months later, in the Oval Office, he did share a particular secret about ISIS with the Russian ambassador and the foreign minister. If that's what the CIA was thinking about the president then, he has done nothing since to contradict that view, that Putin has something on him. And what Putin wants above all is what the president has been doing, disrupting, trashing the structure, the liberal order, and this weekend, this week, NATO, the cornerstone of American security. Eu nem sei o que dizer. Após este clipe, eu nem sei o que dizer. Que, Mossad e CIA? O quê? Andam a trocar a inteligência? Andam a papel com o Trump? Sério? Depois do favor e das acendalhas que ele meteu em declarar a capital de Israel ser Jerusalém? Depois desta merda toda? Depois de tantos senadores com dupla nacionalidade? Israel está-se a queixar do quê? É instável? É ingovernável? Ele anda-vos a fazer o favor? Ele foi lá bater com os cornos no muro da lamentação como é costume? Mas o que é que vocês precisam mais? Mas o que é que esta gente quer? O que é que este Estadozinho põe o apartheid num estado de vergonha? Mas o mundo anda preocupado afinal com o quê? A queixa tem tanta queixa de injustiça e as crianças e a vida humana e não sei o quê, e temos que resgatar refugiados e não sei o quê. E depois temos este Estadozinho com esta influência super poderosa que não se pode falar sobre essa merda, tem um grande peso e aqui, ó, prum, veio ao cima. Mas há alguma relevância em relação a esta questão? Não. Não. É que não se pode. Coitadinhos. Coitadinhos. Sofreram tanto numa fábula que agora temos que mamar a bucha da escravatura humana a nível mundial à conta da vitimização, que aparentemente é uma reflexão do que acontece na Europa toda quando temos que aceitar os refugiados que vêm para aqui com vontade de nos cortar a cabeça a nós próprios, com o nosso dinheiro, com o nosso patrocínio, com o nosso avalo e com os nossos líderes a dizer aceita. Lidera, por exemplo, põe eles primeiro na tua casa, testa a cena primeiro, e depois põe-os aqui no meio da gente. Mas não, porque o que é que Israel tem feito ultimamente? Eu nem sequer vou falar nisso. Porque o ultimamente Israel muda de 5 em 5 minutos. Querem falar de crimes de humanidade? Querem... Pronto, não nos vamos desviar deste tópico. Eu tenho que ser tão subversivo como eles, senão ainda me vêm cá a buscar. Vamos continuar a ouvir, então... esta treta. Yeah, I wanted to make the point that it's no coincidence that Trump's attack on our European allies, you know, his gift to Putin, that he chose to do it in such a way where he's attacking the two female European leaders. And if you put that in the context of what he said about Elizabeth Warren this week, who, you know, I'm no huge fan of hers necessarily, but his implications about gently forcing her to take a DNA test, you know, that's our president talking about our senator, you know, making fun of the Me Too movement, I believe implying rape. So it's clear that misogyny is definitely a tool he's been using. And I would also like to make the point that he's using this to also appeal to the right in these European countries. So it's not just his base. He's trying to build a an international group, which I find extremely frightening, given the history of last century. Isto foi uma pessoa que telefonou para o programa. Esta pessoa deu uma opinião que é absolutamente o subproduto da propaganda errónea que os mídias estão a dar. Quer dizer, a ironia do que este homem acabou de dizer é exatamente... mais uma vez, o que eu digo, que os mídias andam a promover, porque se não gostam de conversações de paz, se não gostam de diálogo, é porque estão interessados em guerra. Espetem logo uma ogiva nuclear na cratera de Yellowstone e vamos acabar com isto tudo. Que, pá, mas é isto que eles querem. E agora vamos passar para os clipes de realmente o que eu acho que é os mídias a promoverem guerra, porque nós vamos ser apofáticos em relação à questão de que eles estão a defender. Ora, vamos lá ver. Se não gostam de como o plano de ação está a correr, e isto afeta-nos a todos. Isto afeta-nos a todos a nível global. Se não gostam do plano de ação e defendem o contrário, ora, o contrário não pode passar mais do que conflito, perpetuação de morte, perpetuação de custo de vida para pagar as bombocas, perpetuação de invasão cultural... perpetuação de tudo o que nós não queremos, não só em Portugal, como todos os países que ainda têm algum tipo, ou dos indivíduos que ainda vivem nos países que têm algum tipo de sentido de soberania e não estão a gostar deste jogo geopolítico que está a acontecer. Ponto final. Vamos então, eu vou-vos passar três clipes, que tal como no podcast passado que falei, basicamente... na Coreia do Norte, hotéis ou bombas, hotéis ou bombas, esta gente não se resigna. Os nossos agentes de informação estão interessados na nossa aniquilação, na nossa aniquilação. Eles querem a destruição total. Eu nem sei a quem é que eles depois vão dar notícias. Eu não sei, o quê? Vão dar as notícias aos Rockefellers e aos Rothschilds e aos Tudors e tipo... bom trabalho, temos meia dúzia de bobos a trabalhar para nós, e quem é que faz o trabalho, porque eles próprios nem sequer devem conseguir lavar um prato, porque usaram tanta vez o seu próprio ADN que nasceram uma cambada de deficientes. Vamos ver então, ou é impressão minha, eu vou-vos passar três clipes com contextos diferentes, que basicamente temos que pensar da certa maneira, ou pelo menos é assim que eu os ouço, se me permitem. Ora... estão contra esta resolução, ou apofaticamente querem o contrário. E o contrário, o que é? A aniquilação da humanidade? É isto que eles querem? É esta gente que nos anda a informar? Vamos começar por esta sequência, então. Now, if Trump actually does go to Helsinki, meets with Putin and has some kind of cordial interaction with him, or even reaches a deal on something quite concrete like Syria, the Russian press is going to be able to sort of say that any naysayers to this new kind of détente or rapprochement are simply again echoing this old story of Russophobia, and that plays very well to the Russian people. E pronto, e não podemos dar louro nenhum aos russos. Então, o que é que esta, qual é a intenção desta mulher? A intenção desta mulher é não. Tal como aos clipes que ouvimos da como é que se chama aquela treta? NPR. Não pode ser. Não há diálogo. Quer dizer, nós temos que aceitar os trans, LGBTs, ou não sei o quê. Vamos falar sobre isso, vamos falar, mas os líderes mundiais não têm que bombardear a oposição. Imediatamente. Democraticamente. Segundo dizem. E depois temos nós que receber os despojos de guerra e pagar por tudo. É este o plano. Aparentemente estão a patrocinar caos e destruição. Os organismos de informação. Criminoso. Altamente criminoso. Vamos ouvir mais. Mas será isto não é um caso isolado? Kimberly, I know you have a lot of contacts in the national security community. What do you know about the current threat? Well, this current threat is something that is much discussed, much recognized by the intelligence community, by the Pentagon, and it's something that they are daily fighting against. So you're getting a bird's eye view of what President Trump is getting briefed, probably nearly daily. That said, what Trump hasn't done, to our knowledge, is to declare some sort of war on cyber threats by Russia, the same way there was a declaration of war on Al-Qaeda, war on terrorism. And while every day you've got national... Whoa, whoa, whoa. O clipe ainda nem acabou. A Guerra Fria agora também é digital. A União Soviética já não existe. O Pacto de Varsóvia já se extinguiu, não devia haver a NATO. O que é que se passa aqui? Este clipe ainda nem acabou. O que é que esta mulher está a tentar dizer? Subentendidamente, na minha cabeça, vamos entrar numa guerra termonuclear com a Rússia. Mas é isso? Porquê? Por alegações? Por coisas que há 2 anos e meio ainda não conseguiram dar uma prova contundente? Contundente de algum tipo de colusão? Até parece que o Putin esteve ali sentado num computador a ajudar o Trump a ganhar. O próprio Trump, antes da reunião, até falou mal da Rússia. Não faço ideia também porquê. Ele é um wild card, não dá para atinhar, mas... O que é que se passa aqui? Isto é absolutamente... O que é que eles estão a tentar dizer debaixo das linhas? Eles estão a dizer, tipo... Pá, isto não pode ser. E o que é que pode ser? Guerra? Morte? Fome? Destruição? Assassinato? Perpetuação da corrupção? Tudo. Mandar o mundo pela pia abaixo. E é esta gente que toda a gente no mundo está a ouvir e a tomar atenção. Alguém alguma vez teve uma discussão com alguém anti-Trump, que são muito fáceis de encontrar, é só dar um pontapé numa pedra na rua e disse, epá, mas vamos falar de factos. E mesmo que a gente diga do nosso lado, pá, eu não gosto de nenhum líder político nenhum, mas, por favor, o teu ódio é tão... Está tão embutido nos teus ossos e no teu ADN, por favor, factualmente, numa discussão saudável, diz-me qual é o problema. É feio. Ele é laranja. Não gosto de cabelo dele. Ele é feio. Mas é que é só isso? É isso que nós estamos a basear ideologicamente o nosso futuro? Deixem este homem laranja continuar a abanar o sistema, a ver se estes bananos começam a fazer sinapses entre os seus próprios neurónios. Eu estou a adorar tempos históricos. Nem que seja só por isso. Fixe! Temos um presidente dos Estados Unidos que, ao mesmo tempo que o presidente da Rússia, estão a trabalhar com muitos defeitos à parte, porque nada é perfeito, em última instância, para o seu próprio país. E nós estamos tão mal habituados a levar no rabinho da carteira a levar no rabinho do nosso futuro, que até nos choca. Não faz parte do contexto, parece que vivemos do síndrome de Estocolmo. A gente gosta de ser reféns da miséria. É como um grafítico ali em São João, e já disse isto num podcast. O orgulho em ser escravo provoca a vergonha em ser livre. Lindo! É exatamente esta condição humana individual que todos nós andamos a viver. A falta de perspectiva. Ou então eu é que estou insano, internem-me já. Internem-me já, mas vamos continuar a ver este clipe, porque isto para mim é absolutamente abominável. É que não são só lemmings a cair da rebanceira, como até saltamos a gritar em felicidade o nosso próprio suicídio. Isto está a um nível... O animal mais racional, supostamente, deste planeta, aparentemente é o mais otário neste momento no planeta em termos maioritários. Meu Deus! Security professionals battling it out in cyberspace against Moscow. What you don't have is a concerted effort with extra resources like we had in the war on terror, and that's what they don't seem to be able to get across to the president in the briefings to him. And it's a matter of frustration for a lot of people. They think maybe it's going to take some major hack before he gets that they are not just adversaries but enemies probing U.S. defenses every single day. Major hack. Os Estados Unidos sempre tiveram o orgulho, desde o 11 de setembro de 2001, eu vou fazer a terceira parte no próximo 11 de setembro para festejar, rematar e comatar, porque muito pouco há de mais a ver a dizer em relação a esse evento, e já tenho tipo 4 horas e meia gravada, mas falta a peça final, eu admito. E a peça final é feia, eu realmente tenho que engolir uma pílula de coragem para dizer o envolvimento que houve, mas afinal, então orgulham-se tudo, até o Al Gore clama que foi ele que inventou a internet, e não, nem pensar, isso nasceu através de um DARPA project, a pornografia infantil foi algo que financiou infelizmente as coisas antes de virem para o domínio público, a corporação realmente pegou no protocolo, digamos assim, comercializou e a coisa arrancou. E pós 11 de setembro aconteceram várias coisas. Com o financiamento da CIA, pelo Patriot Act, a Yahoo passou a ser o Google, o Zuckerberg recebeu um grande cheque, e agora estão a levar pisadas, tanto do Benfica como da União Europeia, a tentarem sacar uns trocos, como já falei, não sei o quê, não sei o que mais. Mas é que eu já falei nisto há bué tempo. Eu adoro isso, mais uma vez, uma palmadinha nas minhas costas, mas não é nas minhas costas, é o óbvio, é lógico. É como nós estarmos a olhar para a Europa e vermos isto a ser autodestruído e ligarmos a televisão e vermos estes criminosos verbalmente a aniquilar o nosso próprio futuro, com um sorriso na cara, a dizer que é positivo, quando a gente já está fartos de ver que a rotina não dá em nada. Tanto em livros de história, e agora lá está, é sempre, o cenário muda, o cenário é sempre diferente, e agora estamos a querer criar uma guerra ciberfria, se é que eu lhe posso assim chamar, e quando os próprios americanos, que têm a NSA, que escutam toda a gente, que até fazem puxadas dos cabos de fibra ótica que passam por baixo do oceano, qualquer programa de encriptação que tu compres na prateleira tem que ter a chave na NSA, e tipo, registada, que é para eles poderem, mesmo que nós pensemos que ai, está encriptado uma pinóia, porque a chave da encriptação foi... O software só foi autorizado a ser vendido comercialmente desde o momento que algum serviço de inteligência tenha a contra-chave para desencriptar tudo o que vocês pensem. Que estejam a falar em termos de anonimato. Isto é absolutamente brutal, mas não vamos usar este pretexto, porque isto é aquele tópico, pronto, não é, faz perder muito tempo e é um bocado complicado e as pessoas não compreendem, mas é muito fácil de vender um Facebook e um Google às pessoas, mas é difícil de lhes explicar quais são os parâmetros totais de toda a informação que passa por estes cabos, onde para, onde fica, onde passa, por onde é filtrado, desde os ISPs, aos próprios servidores, às próprias encriptações, é exaustivo, eu próprio nem sequer às vezes tenho paciência, mas é o que é, e nós vivemos nesta realidade, e mais uma vez, Não há privacidade absolutamente na internet. E se alguém acha que anda a contornar o sistema, e alguns até o conseguem fazer, mas é um jogo do gato e do rato. É, felizmente os hackers andam sempre um passo à frente. Mas a tecnologia, isto é tão volátil, é tão dinâmico, é tão... tem um calcanhar daqui. Quanto mais capacidade tem de adquirir, digamos, input, mais fácil é de abrir uma brecha para explodir com o output. Isto é um perigo. Isto não é tão leviano como as pessoas pensam. Não é tão analógico como as pessoas pensam, por assim dizer. Mas vamos então para o terceiro clipe, em que os mídias basicamente continuam a promover. Porque se o teor do discurso deles é este, obviamente que eles estão revoltados porque querem o oposto. E o oposto eu só consigo compreender como conflito global permanente para alimentar as elites, do qual os nossos governantes, tal como cá, só se governam bem através da divisão social, nacional e mundial. Porque é assim que a política se rege. O que é que é um político? Um político nunca deixa uma crise ir pela pia abaixo. Por isso há que a Assunção Crista está sempre a tripar com merdas que, quando era o Paulo Portas a governar, apoiava. E a hipocrisia governamental em todos os partidos, todo o espectro, não é sempre a mesma coisa. As únicas pessoas, o único ser vivo que continua a ganhar direitos no meio da nossa realidade nacional, aparentemente, são os cães. O que é que eu posso dizer? À conta de um deputado, o Partido dos Veterinários, o PAN. Porque, de resto... vamos nos aniquilar uns aos outros. It's just terrible when the federal government is in charge of large numbers of lives. It's not efficient, it's not fast moving, it's not built to be compassionate and humane. So your heart absolutely breaks. One does wonder why this isn't remaining in the news in a more prominent and visible way. I think to some degree it sounds so horrible to say it, but it's a reality that it's you know, the story's kind of become familiar. We know the contours. We know how terrible it is. People have seen it. And related to that is the fact that Trump is this nonstop, you know, chaos, scandal, outrage machine. E pronto. Guerra. Esqueçam. Todo o diálogo, que, independentemente que ele tenha feito, gostem ou não. Quantas guerras é que começaram desde este mandato? As que já lá estavam continuam a ser perpetuadas. O complexo industrial militar americano é muito poderoso. Mas vamos lá fazer uma retrospectiva. Vamos rebobinar um bocado os presidentes que a gente conhece desde o momento que vivemos, que estamos vivos, na história dos Estados Unidos. Quantos conflitos é que começaram? Desde o tempo do Obama... desde o tempo do Bush, desde o tempo do Clinton, desde o tempo do pai Bush, desde o tempo do Reagan. Foi sempre um crescendo. Os mídias estão mal habituados. O quê? Falta-lhes informação, é? Não têm nada para fazer. Gostam de guerra e conflito. Precisam de crianças sem cabeça na televisão constantemente, é? É isso que vocês precisam. Estavam mais contentes se o Trump bombardeasse a Coreia do Norte? Estavam mais contentes se o Trump aumentasse a escalada de guerra na Síria para satisfazer os nossos amigos israelitas? Estavam mais contentes com o quê? Guerra termonuclear com a Rússia? Estavam mais contentes com o quê? O que é que vocês precisam? Sangue? Precisam de sangue? Muita gente mandou sacos de lixo para as firmas de rating quando desvalorizaram o poder financeiro português em 2008. Pá, a gente começa a mandar sangue de animal para as instituições americanas, a ver se eles percebem, para os mídia, para os nossos próprios mídia, porque não? Sacos de sangue, toma, queres sangue? Abre um saco desses ao vivo, entornam na tua cabeça e irrite que tem um psicopata. Pode ser, ficam satisfeitos assim, têm sede de sangue, é isso que querem? É isso que querem. E no meio do saco, sei lá, metemos uma bola de futebol, toda a gente fica contente. Assinada pelo Ronaldo, pronto, está-se bem. É isso. É assim que o mundo se anda a regir. Porquê é que não convidam para o estúdio estes selvagens que andam a entrar pela Europa adentro? Deem-lhes uma katana à entrada, façam uma entrevista. Tentem puxar o português que vem dentro deles. Usem uma burca, senão ficam sem cabeça. Vamos por aí, é isso? O que é que afinal estes organismos de informação social, que a gente nem sequer já lhes pode chamar disso. A gente já nem sequer lhes pode chamar isso. O que é que estes organismos de propaganda destrutiva, que não têm o nosso interesse em mente, que são uns protagonistas sociopatas da treta, o que é que vocês precisam? Querem o quê? Nós, como portugueses, vamos marcar um golo a ver se temos um aumento de ordenado mínimo neste dinheiro inventado, que toda a gente patrocina e cada vez quer mais, como se isso fizesse parte da solução e não fizesse parte do problema. O que é que esta gente precisa? Eu fico atónito. Oh, pronto, passem-me um atestado de insanidade. Eu até assino embaixo e digo com muito prazer. Vamos lá então saltar para mais clipes. Porque, pá, obviamente que eu também, enquanto gravo isto, fico um bocado emocionado, porque eu sinto que isto, epá, isto afeta-nos. Isto afeta-nos. Tanto a mim que estou a falar, como a quem me está a ouvir. É óbvio. Não há contorno a dar. Algo tem que ser feito absolutamente diferente, inédito, nunca feito. No... Porque isto não... O que é que nós andamos para aqui a fazer? Enfim, pronto. Então, vamos lá... Agora vamos lá passar, por exemplo, à visita do Trump ao Reino Unido. Obviamente que os mídias só nos mostraram a parte que interessa, como é costume, tal como omitiram a parte dos distúrbios da vitória da seleção francesa. Enfim, vamos lá então ouvir o que todos nós sabemos, mas muita gente não quer compreender. Trump, Reino Unido. And as we see, the president leaving Windsor Castle, so that was a very abbreviated royal welcome. This is not at all the state visit, the overnight, the state dinner that the Obamas and other presidents, Ronald Reagan and others, he was at Windsor, the Obamas were at Buckingham Palace. He had tea with the Queen, so he can say that there was a royal welcome. But this is a direct result of his policies, his pronouncements, his violation of intelligence agreements by announcing things about what happened in Manchester, other offenses that have been made, and now again with this visit, again with this interview that he did with the British tabloid, which so offended and could be undermining the Theresa May's prime ministership. We're going to have to leave it there. This has been a remarkable split-screen show, a three-way split, the protesters in London, and of course what's happening at Windsor, and most importantly, in terms of the American election process, what happened here with Rod Rosenstein's announcement. Ela estava-se a referir à entrevista feita para o Jornal 7. E não se preocupem, está já aqui o clipe a seguir com a própria entrevista, porque... O Trump até foi lá dar o apoio à Theresa May, que já está um bocado tipo escaldada com esta saída com o Brexit, que, epá, devia ser um exemplo a seguir. Por favor, Theresa May, eu dou-te uma injeção de testosterona, dá-lhe, mulher, dá-lhe, dá um toque ao Nigel Farage, eu não sei, pá, ouve, continua lá com essa merda que é para a gente no resto da Europa, fora a Islândia, que foi abafada, a Inglaterra é grande mais para ser abafada. Vamos nessa, people. Vocês nem sequer usam o euro. Tem o colateral do Tesouro Real para a Libra. Caga nisso, bora em frente. Mas o que é que foi tão polémico? Até a mulher que estava a falar começou a comer-se toda em relação às palavras. Vamos então ouvir a entrevista, e eu peço, o som até é um bocado marado, às vezes até o próprio fica ao meu ouvido, nem parece Trump a falar, mas é o Trump a falar. Vamos tipo nos desligar, faz de conta que aterramos neste planeta, viemos num planeta qualquer, de Alpha Centauri, whatever, escolham, e estamos a ouvir este debate. Vamos lá ver se isto faz sentido e a quem é que estes ouvidos fazem sentido. Porque ouvimos a queixa, mas difícil é apanhar a entrevista. E o The Sun tem cá uma reputação daquelas, mas são as palavras do homem. Vamos ouvir então o que é que esta mulher se estava a queixar. Yeah, if they do a deal like that, it will most likely, because we'll be dealing with the European Union instead of dealing with the UK. So it will probably kill the deal with... If they do that, their trade deal with the US will probably not be made. What did you mean? Because we have enough difficulty with the European Union. You know, we are we're cracking down right now on the European Union because they have not treated the United States fairly on trade. Now, if they do that, I would say that that would probably end a major trade relationship with the United States. I actually told Theresa May how to do it, but she didn't agree. She didn't listen to me. What did she say? She didn't listen. Now, I told her how to do it. I bet it will be up to her to say. But I told her how to do it. She wanted to go a different route. Mm. So you would be prepared to walk away if they didn't give you the right terms? Oh, absolutely. I think what's going on is very unfortunate. Yeah. Too long. The deals that take too long are never good ones. Mm. What did you mean by the UK? The deals take so long. Mm. It's somehow, they never work out very well. I did give Theresa, who I like, I did give her my views on what she should do and how she should negotiate. Mm-hmm. And she didn't follow those views. I would actually say she probably went the opposite way. Mm-hmm. If you really look, she probably went the opposite way. That's fine, you know, she should negotiate the best way she knows how. But it's too bad. Eu também estou tremido em relação ao Brexit, que é uma pena, porque foi a voz da democracia dos ingleses que falou, e nem vamos falar dos Países Baixos, porque esse assunto morreu, aparentemente, nos mídias. Claro que o assunto continua vivo, mas não está no foco da população, porque não interessa, absolutamente não interessa. A unificação da escravatura europeia é que interessa. E a Theresa May, não sei se é por pressão, não sei se é por... basicamente ser uma política que já vem comprada, está a recuar. E pelo menos nisto eu tenho que dar mérito ao Trump, meu. Este homem está contra o mundo. Basicamente ele está a ser tratado como a ex-União Soviética era tratada mediaticamente na altura pela propaganda americana. Que é irónico. Mas olha, tem a furtividade testicular para continuar em frente. Até quando, não sei. E é a melhor primeira-dama que alguma vez vi nos Estados Unidos. Mas, that's beyond reason. Lá está. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? O Trump há 2 anos e meio que é acusado de haver colusão nas eleições com a Rússia. Mas no tempo em que o Macron foi eleito para mandar abaixo a Le Pen, até o Obama lançou uma declaração pública que passou em todos os canais de televisão. A dizer que não votem na Le Pen. A Le Pen é uma nacionalista e tem o interesse da França. Votem no Maricão. Que o Maricão é que tem o vosso interesse. E nós todos os dias vemos os clipes do que se passa em França. Pilhagens, agressões. O próprio clipe da Vitória começou numa brincadeira que eu fiz. É um exemplo absolutamente triste da realidade destes globalistas que dizem que eles é que têm razão. Que na prática, fora as violações por esta Europa do Norte inteira que acontecem e são abafadas mediaticamente, porque até é proibido por lei falar e mencionar sobre o quão mal se andam a portar estes convidados do qual nós pagamos e andam a suprimir e a oprimir a nossa cultura e o nosso estilo de vida, que tem resultado, porque se o estilo de vida deles também tivesse resultado, e obviamente que há muita interferência. Mas vá lá, tu és o convidado, tu não és o líder, não há o direito de mudar. Todos os países estão a sentir um bocado o aperto e a virarem-se muito para dentro do nacionalismo, porque na prática, independentemente da propaganda que tem na televisão, nós estamos a sentir que não está a dar, não está mesmo a dar. E os mídias continuam a mentir por todo lado, a perpetuar... A colusão russa com o Trump, a mim, faz tanta lógica como ainda andarem a perseguir a tal queda do Canadair, que alguém escreveu no Facebook, quando foi os incêndios em Pedrógão Grande, fora a corrupção do dinheiro que tem sido desviado e afinal não tem chegado às pessoas que realmente precisam. Que é brutal. Isto é tudo a mesma merda. Isto continua tudo na mesma e pior. O ciclo é sempre igual, mas cada vez a taxa é mais cara. É como a responsabilidade individual. Um puto estúpido, as ações deles não são muito digamos, relevantes, mas à medida que a gente cresce, como o planeta e o mundo e as civilizações têm evoluído, as consequências das nossas ações tornam-se cada vez mais graves e catastróficas. E a minha tristeza é as pessoas estarem a aplaudir a sua própria autodestruição. Nós todos conhecemos pessoas no Twitter que dizem logo à partida: ah, isto tem apoio ao Trump, pode-me deixar de seguir. O que é que vocês se fodam? Sinceramente, o que é que vocês se fodam? Ouçam este podcast, para bem ou para mal, que se lixe. Antes de me bloqueares, porque eu estou aqui como ser humano e tu aparentemente estás à procura de protagonismo, vê lá se aprendes é um bocado de factos, vê lá se lês uns livros de história, antes de mostrares o teu decote generoso e achares que tudo o que andas a dizer tem alguma coisa de jeito. Mas eu estou-me bem a cagar. Queres fazer parte da solução ou queres fazer parte do problema? Que estás numa de protagonismo ou queres futuro para os teus filhos? Esta é a minha pergunta. Se eu defendo o Trump, eu não defendo ninguém. O que é que todos se fodam? Quem procura a liderança, basicamente, é um sociopata para mim logo à partida. Mas quem são vocês também? Zés ninguém. Como eu sou um zé ninguém. Pelo menos eu tenho a furtividade de esticular para dizer constantemente nos meus podcasts: eu sou um zé ninguém. Eu sou um zé ninguém. Eu sou um zé ninguém que passa na rua por vocês e vocês nem sequer reconhecem que eu sou, porque eu não quero ser reconhecido sequer. Eu não estou aqui à procura de protagonismo, eu estou à procura da verdade. Eu ando a seguir o meu caminho. E agradeço a todos que me continuam a ouvir até este momento. E eu não estou à procura de concordância, estou só a pôr as minhas cartas na mesa. Estas são as cartas que eu sei. Eu não estou certo, eu não sei nada. Agora, virem com megalomanias de acharem que só por uma opinião pessoal, quando defendem até às vezes coisas que eu não defendo, eu nem sequer refilo. Porque eu dou o direito a toda a gente ter a liberdade de pensar como pensam. Mas depois darem-nos a nós, alguém que pensa como eu, a liberdade de pensar como eu penso, aí já temos problemas. E eu estou-me completamente marimbando. Completamente marimbando. Porque é insignificante em relação ao jogo que está na mesa, o nosso futuro. E nem é o nosso, já é o futuro dos nossos filhos. É o futuro. Eu estou-vos a falar no presente, preocupado com o futuro. Não andas a chorar o passado é uma referência. O passado é uma lição. E o passado tem que ser bem aprendido. Para saber interpretar bem o presente e saber bem o que é que vem aí na calha do futuro. Agora, por um simples protagonismos, é absolutamente ridículo. Vou dizer mais uma vez, com todo o sarcasmo que eu consigo sacar na minha voz, é ridículo. Wake up. Isto é estúpido. Eu não estou a defender o Trump. Eu estou a apontar a hipocrisia. A hipocrisia de que as pessoas caem no poço A ou no poço B. Sejam soberanos, pensem individualmente, please, não custa nada, não se paga imposto, é ótimo, pensa. Com estes clipes que eu vos mostrei, pelo menos alguma coisa tem que despertar, ou a teimosia é assim tão grande, É uma questão de protagonismo, estão a operar pelo ego, a lógica foi pelo IP abaixo, não venham falar de inteligência. Nestes termos, não vale a pena. Este é o mundo em que vivemos, está horrível. Alguém consegue dizer que está melhor? Porque temos todas as condições para estar bem melhor, mas não. A gente liga à televisão, lê o jornal de manhã na esplanada, mostramos as maminhas e está tudo pronto. É assim? Se este é o mundo que vocês querem viver, eu estou-vos aqui para dizer, com a minha bola de cristal baseada na lógica, está tudo fedido. Ainda vais ter que vender uma maminha para dar de comer à criança. E eu até digo isto no gozo, mas a vida anda tão abstrada que eu nem sei se realmente um dia possa vir a ser verdade. Porque já muita gente acordou numa banheira cheia de gelo sem um rim. Enfim, vamos então continuar. Até rimou, porrer. Isto realmente hoje está a ser um podcast daqueles. Ora, o que é que eu tenho aqui mais de clipes? Pois. Ok, eu Para já vou fazer aqui uma pausa, depois continuo. Compilar mais uns clipes. Eu tenho aqui uns bons sobre Helsínquia, Trump e Putin. E já volto. Desculpa lá a minha emoção, mas realmente, sei lá, acho que isto é importante. Não sei se o Bastot voltou para o Sporting, é muito relevante. Não sei porque é que o outro Vieira ainda não foi preso. Não sei porque é que as SADs ainda existem. Não sei porque é que isso é tão importante. Não estou a ostracizar quem acha que isso seja importante, mas também não estou... Quer dizer, acho que realmente há muita gente que devia pagar o que deve e a gente não devia estar a perder o nosso tempo e o nosso dinheiro e o nosso futuro a preocupar-nos com pessoas que são ladrões, corruptos e que fazem completamente parte deste sistema, por mais que nos distraia... Por mais que nos distraia, porque eles fazem parte do problema. E eu não faço parte da solução, de maneira nenhuma. Eu não ando a dizer no Twitter, deixem-me de seguir se não concordam com o que eu acho. Eu sempre disse, discordar é obrigatório. Eu estou aqui para aprender, por favor. Eu opero bem, no, digamos, na discussão saudável. Agora, como aquele clipe que eu vos mostrei ao princípio do... Fuck, racista, fuck. Aí é que realmente a gente não vai a lado nenhum. E aí é que eu acho que muita gente está a operar. Que é uma tristeza. Mas pronto, até já. Se calhar só continuo este podcast amanhã, mas até já. Podcast garantido. Ok, bem-vindos de volta, dia 22. Vamos então lá rematar este podcast, já vai comparido. Vamos falar um bocadinho então do Putin e do Trump, o que é que aconteceu? Fica aqui já um resumo para todos nos enquadrarmos em relação a tudo o que temos visto ultimamente, mas numa compilaçãozita que torna a coisa muito engraçada em termos de tendência mediática, como é que a reportagem vai ser dada. Vamos ouvir os canais todos normais, o Colbert, Bill Maher, tudo e mais alguma coisa. Vamos lá curtir então o que os mídias nos dizem do que foi esta reunião com o Putin em Helsinki. This was a big day. You have been watching perhaps one of the most disgraceful performances by an American president that I've ever seen. It was probably the low point of the presidency. Wow, it's disgusting. President Trump is not on America's team. It was nothing short of treasonous. Donald Trump betrayed America. We have a president who is betraying us. He was like a scared child. The way he cowered. Trump was pretty nervous. Most people are nervous when meeting their boss. He embraced him. He validated him. While trashing his own country. And gave the middle finger to America. Embarrassing the country. The single most embarrassing performance that I've ever seen. The United States was attacked, and President Trump today sided with the enemy. It is disgraceful, refusing to side with his own country. His own country. You should call this the Surrender Summit. This is evidence of collusion. What we saw yesterday was collusion. And he's basically saying, I'm with Vlad. Why he did so, I can't really get into that. I'm not a doctor. Trump was so impotent, it's no wonder he leaves the Russian summit with one ball. It's a nice gift, although I think Putin still has a set of Trump's balls. It was time for Trump to put his foot down, and he did, right on America's dick. Sorry, it's not funny. Cá está. Com licença. Acabei de almoçar agora. A conclusão, normal, pronto, é assim. Não ouvimos o outro lado da questão. Houve até certos zunzuns de que queriam processar até os próprios tradutores que serviram de veículo de comunicação entre os dois, o que eu achei tipo, porque raio é que hão de querer processar as pessoas que simplesmente estão a traduzir o discurso dos dois líderes? Se calhar foi por coisas como estas, porque no meio disto tudo depois nunca passa, é os porquês, a gente leva sempre com o não pode ser porquê? Ah, isso aí parece que está omitido do ouvido público. Deixa-me só encontrar aqui o clipe. Agora vamos ouvir aqui um segmentozinho de... Onde é que estás? Ah! Isto está ao máximo. Ah, fuck. For instance, we can bring up the Mr. Browder in this particular case. Business associates of Mr. Browder have earned over $1.5 billion in Russia. They never paid any taxes, neither in Russia nor in the United States. And yet the money escaped the country. They were transferred to the United States. They sent a huge amount of money, $400 million, as a contribution to the campaign of Hillary Clinton. Well, that's their personal case. It might have been legal, the contribution itself, but the way the money was earned was illegal. So we have a solid reason to believe that some intelligence officers accompanied and guided these transactions. So we have an interest of questioning them. E pronto, estas são aquelas partes que nunca são esquecidas, porque afinal os liberais e os democratas receberam uma fatiazinha de milionários que realmente fugiram da Rússia para eles próprios fugirem ao fisco do dinheiro que roubaram internamente, legalmente e aparentemente com dupla nacionalidade. E agora, fazer o quê? O que é que nós vamos dizer em relação a isso? O que é que os mídias podem dizer? Tipo, para comentar uma notícia destas. One of the things I do think is that's been a problem, and I don't know how to address it. I'm sort of with Bill. I'm a little bit gobsmacked and flummoxed at the same time. We are under attack from Russia. If there were physical missiles, like during the yes. Cuban missile crisis, Americans would be in the streets and protesting and asking for the president to protect us. These are invisible missiles. These are digital missiles that are going into our system. Vamos inventar mísseis invisíveis para meter medo à população. Pronto, mas para que falar no desvio financeiro para aquela instituição de democratas? Pode ter ser, isso não interessa para nada. Cuidado aí com os mísseis invisíveis. É que chegamos ao ponto de ter que ter medo dos mísseis invisíveis. Porque os mídias só querem a guerra. Nem que chova mísseis invisíveis. É absolutamente brutal. E depois tenho aqui uma entrevista um bocado maior. Isto é com alguém, teve algum cargo de poderes, foi uma entrevista na HBO, em que eles vão ser tratados como camaradas, porque têm um discurso um bocado diferente à tendência e têm o seu posto para falarem assim, ao mesmo tempo, claro que os mídias não vão deixar de os criticar, mas lá que o homem se bate bem, bate-se bem, este clipe é um bocado longo, mas isto acaba por também dar um bocado de sentido ao clima, o ambiente geopolítico que se vive nos Estados Unidos a ser propagado por esta Europa, naturalmente. E é assim que nós temos que pensar, porque é assim que os nossos mídia também nos andam a dar a notícia. Despite the overwhelmingly negative reaction to today's summit, not everyone thinks the president's blame America first approach to Russia is wrong. Michael Moynihan met with two American foreign policy experts, old comrades Stephen Cohen and John Mearsheimer, to hear their admittedly unpopular case for the rightness of Russia. I could go down a list of what people have called you, Stephen. Go ahead. It should be on stooge record. Of Putin. Mainly Putin apologists. Putin apologists. Are they right? There's been a tsunami of these attacks on me. Many and once distinguished publications. There is a market, an appetite for this defamation. They're uninformed. The question you want to ask yourself is why won't people engage in a legitimate debate with people like Steve and me? And I believe the reason they won't is they would lose the debate. I'm fully confident of that. And I'll summarize how I see it, and not sure John fully agrees. At the moment, as we talk, we are eyeball to eyeball in a new Cold War with Russia. Putin was one of the few leaders in the world who stood up to the Americans. And the main manifestation of that was the Ukraine crisis. There's a big question here with regard to the Ukraine crisis. Who is principally responsible for causing it? And I think that the evidence is clear that it's the United States and its West European allies. It was deeply rooted in Washington that if you take Ukraine, bring it into the West, militarily, economically, through the EU, through NATO, Russia would be nothing more than what Obama called a weak regional power. But don't those countries have a right to decide whether or not they want to join NATO? No, they don't. They don't. That's a very foolish way of thinking about international How so? Power. I'm just talking about the people of those countries who say, we want to join NATO. We were under the boot heel of Russia for too long. We want to join this alliance. It's slightly different than No, you're assuming that people make foreign policy. Any fool could have told you that by bringing in countries on Russia's borders with historical grievances against Russia, we're going to diminish everybody's national That's security. Exactly right. Let's say the Soviet Union or China at some future point forms a military alliance with Mexico and Canada on our border. We would never tolerate And let me ask you, presumably you and I and John would demand that the American president react. Would he be aggressive? Would that be aggression if he reacts? It would be defensive. We've demonized Putin. And we Putinized Russia, so we demonized Russia. Russophobia is running amok in this country. I've seen these things from the inside. I rethought and rethought how we got to the edge of war with Russia, where we haven't been since Cuba in 1962, and I have concluded it is 95% our own doing. So speaking of percentages, would you see that percentage of war breaking out between the U.S. and Russia as getting smaller with Donald Trump in office? Trump is wrong on a lot of things, but on the thing that I care most about, because I think it's existential, because I think it's life and death, if he means what he said, he was right. It would be great to cooperate with Russia. I would go farther. It's imperative. So how's he doing so far? Well, we don't know yet. We will have to see, but the attack on him is ferocious. The president of the United States is being kept from doing what we've demanded of every president. Keep us out of war with Russia. We've crippled Trump. Now, on the other hand, Trump doesn't cripple easy. He just presses on, rightly or wrongly. So, I hope that he and Putin reach a series of agreements that will keep us safe. The tremendous hostility in the establishment to this meeting at Helsinki is largely driven by the fact that people want to undermine Trump. But furthermore, they have to explain how he got elected in the first place. It can't be because Hillary Clinton or the Democrats didn't run a good campaign. It can't be because the American people are that foolish. It has to be because they were tricked. Opponents of Donald Trump are using Putin as kind of a patsy or a fall guy to attack him. Yes, as a hammer to beat him over the head. But these people would prefer trying to impeach Trump to averting nuclear war or war with Russia. If it's come to that, Trump's no longer to blame. We are ourselves. Epa! Palavras certas não podia ter dito. Eu adorei esta análise, mesmo com aquele ataque do costume. Eu tenho aqui um clipe, deixei para trás, porque estes mídia são um espetáculo. Isto é, eu nunca, isto é uma propaganda. É que é tão descarado. Tão descarado, é incrível. All right, first, deep breath. This was a big day. You have been watching perhaps one of the most disgraceful performances by an American president that I've ever seen. It was probably the low point of the presidency. Wow. Disgusting. President Trump is not on America's team. It was nothing short of treasonous. Donald Trump... Yes. Then Trump suggested the two should meet again. Janelle. Was the summit a victory? Back here at home, critics say yes for Russia. As for the U.S., criticisms are being leveled at President Trump for not openly condemning Russian election interference. NBC's Blaine Alexander has more. Here in Washington, all eyes are on the Helsinki summit, specifically what President Trump said or didn't say to Vladimir Putin about Russian meddling in the 2016 election. President Trump had three opportunities to speak to this and refused every single time to criticize Putin. Not only refusing to call out Vladimir Putin, but refusing to acknowledge Russia even interfered. I beat Hillary Clinton easily. And declining to say whether he believes U.S. intelligence or a strong denial from Putin. I have confidence in both parties. He could have pushed back. He could have agreed with his own intelligence team. He had the opportunity to do it, and he decided not to. On Capitol Hill, criticism crossing party lines. Republican Senator John McCain calling it one of the most disgraceful performances by an American president in memory. From Trump ally Lindsey Graham, a missed opportunity. Democrat Chris Murphy calling the entire trip one giant middle finger from President Trump to his own country. The president is doing grave harm to the standing of these United States. A summit now more noteworthy for what was left unsaid than what was done. So what does Russia think about the summit? Well, their foreign minister is calling the talks fabulous and better than super. Blaine Alexander, NBC News, Washington. Pronto, este é agora o clipe. Claro, o que é que parece aqui tendenciosamente aos mídias? Eles querem escalada de conflito. Eu não consigo dizer clipe, pós-clipe, pós-clipe. Porque é isto que a gente vê, sempre que liga à televisão, e isto é brutal. Mas o que é que esta gente está a promover? Como é que é possível? Coisas que deviam ser discutidas não são faladas, coisas que são especuladas têm que ser mais que discutidas, e andamos nesta, isto é uma escalada, depois não admira que anda aí tudo maluco. Como é que isto pode fazer sentido na cabeça de uma pessoa, tudo ao mesmo tempo, tanta parvoíce e junta, Portanto, isto é incrível. E depois o que é que as pessoas acabam por fazer, que se vê muito nesta nova geração, que acaba por ser, lá está, pouca atenção, não têm paciência para muito. Isto é um podcast muito grande para muita gente. E isto é uma crítica generalista, mas é que estamos com uma geração que, ao fim e ao cabo, faz isto, passa os dias, no clipe que eu vos vou mostrar a seguir, desenvolvem aquele tal síndrome de falta de atenção, que até foi inventado, mas pronto, é porque não estamos a fazer o que o corpo e o ser humano está feito para fazer, que não é estar todos os dias a olhar para um ecrã. Mas, ao mesmo tempo, mesmo dentro destes números, isto é um podcast comprido mais. And tonight there are new signs of a link between smartphone use and ADHD in children. Researchers from the University of Southern California tested over 2,500 teens in the LA area. They found that those who used their phones for 9 hours a day or more showed higher signs of the disorder. I'd say half the day, probably, I'm on my phone, yeah. No, usually when I'm in class, I'm always on my phone too, so. But I keep on my grades, so I don't think it's a big deal. Agora, ter paciência para ler um livro, isso deve ser uma discussão que ainda está nas suas preliminares, 9 horas, tipo, na boa, e a gente sabe, e a gente também, mas não sei até que ponto é que 9 horas, não, isso, 9 horas, no way, Rosé. Bom, enfim, então, falando um bocadinho mais dos mídia, não é, porque então estes mídia, conjugando aqui com este, com esta situação que muita gente passa 9 horas a olhar para o telemóvel, torna até o trabalho mais fácil para quem é espectador mais novo, que está a ser moldado ainda. E que força que esse moldance vem com esta pouca atenção. Por isso é que o que não falta é clipes de histórias mal explicadas, soundbites, tudo muito curto. É feio, pronto. Ele é laranja, está feito. Mas porquê? Porque não temos tempo para isso. Vamos falar das novas transferências dos clubes mega, hiper, ultra milionários que estão cheios de passivos e não pagam com ativos e não percebo. Vamos lá, falar então do quê? Da subversão dos mídia. Porque depois há outras nuances que às vezes faz vir ao de cima alguns tópicos que não podem ser discutidos. Há para aí um meme, não sei se já viram, que é de uma senadora democrata no estado da Califórnia, que está a fazer bastante furor, tem 28 anos, é mexicana, tem um mimo que é assim com os olhos todos abertos, é tipo uma Catarina Martins de Hollywood lá de sítio. Está a fazer algum furor. E a rapariga, eu até posso dizer, claro, ela até é inteligente, só que está a jogar este jogo agora do ver lá o que é que tu dizes por causa do politicamente correto. E há aqui um exemplo, isto é mesmo, é clássico. É, além do protagonista do assunto em particular mudar logo para um protecionismo obscuro, o próprio participante que sem querer disse da sua verdade vai ter que se justificar, porque a conversa não vai sair dali enquanto não der uma resposta satisfatória para que não haja maus entendidos. Isto é mesmo um clipe perfeito. Ok, vamos lá. I also think that what people are starting to see, at least in the occupation of Palestine, is just an increasing crisis of humanitarian condition. And that, to me, is just where I tend to come from on this issue. You use the term the occupation of Palestine. Mm. What did you mean by that? I think what I meant is like the settlements that are increasing in some of these areas. Do you think you can expand on that? Yeah, I mean, I think I'd also just, I am not the expert on geopolitics on this issue. Vamos, epá, este clipe vale a pena. Vamos ouvi-lo outra vez. Deixa só por aqui, espera aí. Há aqui umas partes que são bem boas. Portanto, ela diz o que ela tem a dizer, espera aí. Ok, é mais ou menos aqui. Ela já disse o que me tinha a dizer. Invasão de, basicamente, território palestiniano. Disse-o espontaneamente. A repórter agora, quando lhe fizer a contrapergunta, reparem bem no peso que ela traz, mesmo na sua linguagem corporal e na voz, como quem quase que está a fazer uma pergunta que sabe que tem uma resposta básica e certa. E é tipo, se tu não sabes disto, és uma amadora e eu destruo a tua carreira já aqui. Is just where I tend to come from on this issue. You use the term the occupation of Palestine. Occupation of Palestine? Como quem diz? O quê? Não é assim que se canta quando o quê? A ocupação de Palestina? Há aqui um peso. E agora ela até vai demorar um bocadinho a processar. Porque ela de repente percebeu. É tipo, dá até para contar os segundos dentro da cabeça dela. Tipo, epá, tem que mudar de assunto rapidamente ao justificar isto. E vai acabar por recorrer à piada e gargalhada, né? Mas há aqui um tempo que até dá para ouvir o que se passa dentro da cabeça dela. What did you mean by that? I think what I meant is like the... Mesmo, tipo... ok. The settlements that are increasing in some of these areas. Do you think you can expand on that? Yeah, I mean, I think I'd also just... I am not the expert on geopolitics on this issue. É melhor sair daqui a rir. E pronto, e é assim que andamos a ser informados. E mesmo de vez em quando passam assim estas coisas um bocado subentendidas, mas pronto. Já passou, quem apanhou, apanhou, quem não apanhou, olha. É assim na televisão. E pronto, e o que é que eu tenho para aqui mais? Eu acho que já não tenho assim mais nada de especial, acho que já podemos acabar isto. É pá, eu tenho para aqui um clipe, por acaso é muito feio. Deixa eu ver. Yeah. É, pá, era uma enfermeira que andava a matar. É, isso não é nada. Pronto, então, olha, ficamos assim. Está gravado este podcast. É, desculpem lá os tópicos genéricos. Eu também ando para aqui revoltado com um despejo dos idosos na zona do Porto. Está aí os turistas todos a pagarem a parede toda a casa onde eles até nasceram. O velho. Continua tudo numa boa. Tanta coisa de volta que até mete longe. E pronto, ficamos assim. Até ao próximo podcast. Tudo bom para todos.